Side. Salve, salve, galera, aqui é o Bruno do Rockside.com e eu só gravava meus jogos com Arge. Fala, galera, aqui é o Delcio e eu madrugava na porta da locadora. E aí, galera, aqui é o Fabrício. Na época, como eu só tinha Mega, Sonic era melhor que Mario. Fala aí, galera, aqui é o Ramon e hoje eu não sei se é pra direita ou é pra frente. E aqui é Bruno Barata e eu levei 6 meses pra terminar um jogo de 2 horas. Então é isso aí, galera, a turma aí de novo reunida pra fazer uma homenagem mais do que merecida aos jogos de plataforma que foram os precursores dos grandes sucessos aí, até jogos que estão com continuação até hoje. E vamos fazer um papo aí bem interessante aí sobre a história e sobre o contexto em volta desses magníficos jogos. Dando continuidade, vamos aqui nesse espaço fazer a leitura de mensagens e e-mails, certo? Para começar, eu queria agradecer a todo mundo que tem se manifestado através do Facebook ou me encontra na rua, tenha elogiado e dado algumas dicas, né? E o e-mail que nós recebemos foi do Dirley, lá de Talcara. Ele sugere um podcast sobre Demolei. É um tema excelente, nós vamos fazer sim. E eu queria também aproveitar para dizer que nós vamos fazer um podcast sobre a maçonaria também, para ficar alguma coisa dentro do contexto de cada um. E se você quiser mandar uma mensagem, quiser se comunicar com a gente, basta você entrar no site, lá tem um formulário. O site é rockside.com ou então você pode mandar diretamente por e-mail, que é contato@rockside.com. A gente vai procurar ler as mensagens aqui nesse espaço. E atenção, meus amigos, estamos para sortear um brinde incrível em parceria com o Super Paduano e pode ser o seu presente de Páscoa. Nós vamos sortear nada mais, nada menos que um ovo de Páscoa do Star Wars. Isso mesmo. Star Wars. Além do chocolate, vem junto uma caixa de som no formato de capacete dos Stormtroopers. Muito legal, cara. Serve como caixa de som e decoração para sua mesa. Olha só que legal. Para levar para casa, basta apenas entrar na página do Face do Rockside. Se você não souber, basta você acessar pelo site www.rockside.com. Lembrando que rock é sem o C. Se escreve rockside.com. Ao entrar na página do Face, você deve seguir 3 passos. Primeiro passo, curtir a página. Segundo passo, compartilhar. E terceiro, marcar 3 amigos. Simples, né? É importante cumprir os 3 passos para poder receber seu prêmio. Nós vamos fazer o sorteio no dia da Páscoa. Então, corre lá e aproveite. Então, para começar, é sempre legal a gente fazer tentar rever o tempo, né? Em que nós vamos puxar bem lá de trás, mas vamos falar bem rapidamente, né? Esses jogos de plataforma começaram bem mesmo assim no início da indústria de jogos, né? Então era um negócio bem... Tava todo mundo andando no escuro ainda, né? E basicamente o que nós vamos falar são de jogos que você enxerga de perfil, né? E são jogos que o personagem principal pula de uma plataforma para outra e se desloca entre elas. É, basicamente é isso que é um jogo de plataforma, tem uma espécie de mapa, né? Eles começaram por volta dos anos 80. É nessa época, nós estamos falando dos joguinhos que eram de fliperama, né? Nós estávamos saindo dos jogos de pinball, né? Que eram jogos eletromecânicos. E começaram os grandes clássicos aí, o Space Invaders. Tem outros jogos aí, vocês lembram de jogos de... Começaram mesmo no Pong. Pong era, né? O Pong eu tenho aqui em casa. Eu tenho um telejogo aqui. No Brasil era telejogo, né? Traduzido, girava um... É um dial de rádio, cara. É um dial de rádio aquilo que você gira. Era um negócio medieval. Só falar um negócio que não tem nada a ver. Eu joguei aqui no Google e já fiquei. Já apareceu 1 milhão de fotos do Link com a cara do Nicolas Cage. É Cage com capo. Porra. Com capo. Um monte de meme com a cara do Nicolas Cage. E o cara ainda tá por baixo aí. Vamos explodir agora o acesso do Nicolas Cage aí, né? Só de foto vai virar uma lenda. Agora apareceu, gente. Mas, então, os joguinhos que começaram estavam evoluídos dos jogos side-scrolling, né? Que se deslocava lateralmente, né? São os primeiros jogos que nós estamos falando de plataforma, né? Eles podiam ser de qualquer coisa, de RPG, aventura, ficção, né? Para efeito assim de... Para datar, né? Não, nós estamos começando, o Frog é considerado primeiro, que possui um personagem que pulava de plataforma. É aquele joguinho do sapo, né? Sapinho. Que atravessava o rio. O Frog. Atropelado. Não, atravessava o trânsito. Era o trânsito, o Rio. Tinha vários clones mas aí tinha, desse jogo. Mas tinha o Rio também, depois da estrada, pô. Tinha o Rio e tinha pular de umas toras, assim, num jacaré. Isso, também. Esse jogo é de 78, só pra gente pro ter pro Atari tinha um da galinha que eu adorava, que era o mesmo esquema da galinha atravessar a rua. Não, ali assim. Qual? É Freeway, sei lá. Qual. Porra, adorava. Cara, me deu um flashback aqui agora. Então, isso que esses jogos, com certeza, todo mundo já deve ter jogado uma variação deles, né? Então, nós já estamos falando qual a importância do jogo, né? Que nós estamos lançando uma base para uma centena de jogos aí. Nós estamos falando, isso que nós falamos desse jogo, de um jogo apenas até agora, né? Todo mundo aqui, com certeza, jogou. Mas aí depois, em 78, né? E depois, por volta dos anos 80... lançaram o Space Panic. Tem uma polêmica aí nesse jogo, porque alguns consideram o primeiro jogo de plataforma. Só que ele não era exatamente plataforma. Ele tinha sim as plataformas, o personagem, mas ele não pulava e ele só subia escada e descia. Mas eu acho que o gênero tava ali, né, cara? Era plataforma, sim. O negócio que o Donkey Kong só fez foi botar um pulo nesse jogo aí. Fez É isso aí, cara. E já é o lance do nosso próximo, que é o que merece bastante atenção, né? Que foi lançado, isso nós falamos em 80, Space Panic, que em 81 foi lançado o Donkey Kong, né? Que é o grande marco da história, que é sem dúvida o primeiro jogo de plataforma, não tem... Ninguém tem dúvida que é ele. Popularizou, né? Isso, foi criado pela Nintendo, né? E tem uma história curiosa desse jogo, porque a Nintendo era uma empresa de carta, jogo de carta, ela não mexia com indústria eletrônica. E ela, quando lançou o Donkey Kong, ela fez uma pesquisa de mercado, ela colocou as máquinas. Isso aí tem até na história do videogame, um documentário. ela colocou as máquinas nos bares, né, pra, nos Estados Unidos, para fazer uma experiência. E poucos dias depois, os técnicos estavam sendo chamados, a máquina deu defeito e coisa e tal. Os caras foram examinar, não tinha defeito a máquina, é porque tinha tanta moeda dentro da máquina que não cabia mais nada. Então, isso daí é o joguinho que lançou a Nintendo no... Viciou a galera. Você sabe que a Nintendo tomou um processo lá do quem tinha o direito do King Kong, né? Tomou e pagou, só sei isso. Não, ela tomou o processo e o advogado, não tem o Kirby, o personagem Kirby, nasceu. É uma homenagem ao advogado. O advogado que defendeu a Nintendo nesse caso aí. É, por quê? O advogado era o quê pra fazer um Kirby? O sobrenome do cara era Kirby. Ah, tá. É que o cara era ele usou a parada em benefício próprio. Os direitos do Donkey Kong. Você sabe que o Donkey Kong também era pra ser Monkey Kong, né? Não sabia. Não, é sério, isso aí. Eu não sei se foi o Kojima, tô viajando, Miyamoto lá. O Miyamoto passou por fax a parada. Não aí... conseguiu ler. É, foi isso mesmo, borrou e ficou Donkey Kong, mas era Monkey Kong. Aí, o nome original. Interessante desse jogo aí que é aí que surge o Mario também, né? Porque estão os dois personagens, só que ele não era chamado de Mario nessa época ainda, era o Jumper, né? Não tinha nome. Ele era daquele jeito lá, narigudo e bigodudo, porque não tinha como usar pixel pequeno pra fazer nariz e boca. Aí meteram o nariz grande e... ele era chamado de Jump por conta dos pulos, porque já tinha esse diferencial de pular na plataforma. Isso aí. Não, tanto que aproveitaram esse mesmo Jumper aí naquele joguinho que eu nem sei se tem qual o nome. Que são dois, que é como se fosse o Mario e o Luigi, fica tipo disputando. Nossa, aquilo já é Mario Bros, já, pô. É o Mario Bros. Aquele é o Mario Bros 1? É o Mario Bros. É o Mario Bros do arcade mesmo. Do arcade. E é muito, tá. Muito ruim, é uma merda aquilo. Isso. Só que aí já. Então, esse é o primeiro Mario, não é o Mario. Não, é depois Super Mario, saiu não. O Super Mario Bros. É. Não, Super Mario não. Super Mario Bros, o da Nintendo. Mario Bros, o do Nintendinho aqui. Chamado é só Mario Bros, né? Não tem o Super Mario. Não, é SNES. Mario Bros é esse do arcadezinho, é o do Nintendinho, que é Super Mario Bros. Primeiro vai ter castelo e tudo mais. Isso. É classicão mesmo. Esse daí foi que incluiu o Luigi, né? Que você tá falando. Foi o primeiro. Não, esse que eu falei, o primeiro que colocaram o Luigi. É, o Mario Bros, que é. Isso aí, que era a plataforma era disputável o Mario e o Luigi. Não dava pra pular em cima dos inimigos, você tinha que acertar uma caixa que virava, ou embaixo ou na caixa, né? Essa caixa era tipo um especial, assim. Era o Pou, aquele Pou. O tijolinho não quebrava, né? Não, você batia embaixo, aí o bicho virava, aí você chutava ele. Ele deformava assim. E voltava ao normal. Nossa, era muito ruim aquilo, cara. Muito. Tem um monte do jogo do Mario. Assim, no Mario 3, por exemplo, você junta no mapinha lá, Mundi. Se você tiver com o Mario e for no slot que o Luigi tá e apertar o botão, você entra nesse minigame aí. Nossa senhora. Aí ele roubava alguma coisa. Acho que você roubava os itens da pessoa. Do outro jogador, né? Aquele Super Mario Advance também, do Game Boy Advance, também ele vinha com esse jogo de brinde, não sei pra quê. Vinha dois jogos, né? Vinha aquele Mario 2 do doido e nossa. O... Isso. Isso daí é uma característica da Nintendo, ela explora até a última até a última gota dos jogos dela. Esse Mario 2 nem era o verdadeiro Mario 2, né? Era um outro jogo que eles só botaram a skin dos personagens da Nintendo, que não ia dar tempo, né? Doc Doc Panic. Esse Mario 2 que vocês estão falando aqui, aquele que a princesa Mario jogava. Voadora, a princesa aí, voadora, que ela voava. Eu gostava desse jogo, cara. Eu gosto também, pô. Eu gosto. O Fabrício tinha a fita. Eu tinha a fita. E chamava Super Mario 5. Não, eu tive só no Super Nintendo esse mesmo, no Super Mario All Stars. Pô, melhor fita do Super Nintendo. É, foda. Tá comigo emprestado aqui. É, eu tenho ela. Super Mario All Star com o Super Mario World. É, eu tenho essa aqui. Mario All Star mais Mario World. Porque as primeiras não tinham o Super Mario World. Não tinha mesmo. Porque o Mario 2 mesmo é aquele. É Mario. Lost Levels. É Lost Levels. Que lá no americano eles acharam, lá no Japão, ele era considerado difícil. Os americanos acharam que ia ser muito difícil pro mercado americano. Aí pegaram esse Doc Doc Panic e tiraram botaram esse skin. Por isso que os inimigos não tem nada a ver, mas saiu um monte de bicho clássico dali, né? Saiu aquele Birdo. Mas é bom pra caramba. O Birdo foi por causa de ser homem, né? De travesti. Shy Guy. Aquele chefe lá, que era um dinossauro que soltava um ovo pela boca. Tipo uma boca de caça. Esse aí é o Birdo. É o Birdo. Mas vamos voltando à sequência, que nós vamos falar também desse aí. Já foi bom que a gente deu uma... Logo depois do Donkey Kong, assim, começou a... Atari, né? Inclusive nós vamos fazer um podcast só sobre a Atari, que ela merece. Ela começou a ver esse sucesso dos jogos de plataforma e imaginou que seria interessante fazer esse... Poderia vender para cada jogador ter em casa, né, esses jogos aí. Ela lançou a plataforma da Atari, que, como nós estamos falando aqui, vai ter com certeza um podcast só sobre a Atari. E continuou a sequência de sucesso de jogos de plataforma. Ela começou a ver que isso era rentável, né? E um jogo assim, que merece ser citado aqui é o Pitfall, né? Todo mundo também deve ter jogado também. E eu só descobri esses dias olhando na internet que o Pitfall tem final. Eu nunca ia imaginar. Isso eu tenho. Acho que não tem, não. O 2 tem. Pior que tem. Tem sim, Bruno. Acaba do nada o jogo. Não, acaba quando acaba o tempo, né? Ele tem um cronômetro de 20 minutos. Não, mas tem um vídeo no YouTube do cara zerando, ele pega lá um saco de dinheiro e o jogo acaba. Eu acho que eu vi esse vídeo, sim. Eu não cheguei a pegar o Atari, né? Meu primeiro videogame foi um Phantom, então eu joguei muitos jogos do Nintendinho. E eu tinha o Pitfall para o Nintendinho, que era uma bosta, cara. Nossa, horrível. O Super Pitfall, que era o Mario vestido de explorador. Era muito ruim, cara. Rapaz, impossível, né? Tem uma história... Eu vou te falar que eu gostava desse jogo. Eu não sei se é, achei uma merda, mas eu gostava dele. O Barata conhece a história desse jogo. Como que eu consegui esse jogo, você lembra? Não. Meu pai comprou um jogo foda, cara. Era de moto, eu não lembro o nome desse jogo do Nintendo. Deve ser o Excite Bike, né? Que era muito foda. Não, o Excite Bike era maneiro mesmo. Não, era um de... As motos tinham sidecar. E elas iam atirando, avançando no cenário. Era de combate o jogo, sabe? Era muito foda. Você sabe o nome, Delcio, dele? Eu não lembro. Você tá falando que é um que é tipo Ikari Warriors, assim, né? É o Jackal, isso. Não? Jackal? Não, apareceu também com o Jackal, mas era de moto. Tinha sidecar, as motos. O jogo era muito foda, mas tinha um problema sério. Não rodava no meu Nintendo, cara. Meu Nintendo era um clone. Não rodava de jeito nenhum o jogo. Eu ia pra casa do Barata, cara. Foi a primeira vez que eu ganhei o jogo. Eu não sabia que jogo que era. E eu tava assim, frustradão. Falei, esse jogo não vale nada, não sei o que. Falei com meu pai, pô pai, não consigo jogar esse jogo, não sei o que. Meu pai falou, não, esse jogo o cara falou comigo que é bom, coisa e tal. Aí eu fui na casa do Barata, cara. Eu lembro direitinho, botou cara o jogo, cara. Eu quase dormi na casa do Barata, cara. Eu falei, que jogo foda, não sei o que. Aí eu falei, vou ficar com esse jogo, vou jogando aqui no Barata o resto da vida. E dava pra dois, né? Era maneiro mesmo esse jogo. Eu adorava esse jogo. Aí o meu pai, cara, eu deixei o jogo. Cross, não? Não lembro, cara, o nome, Ramon. Não lembro, lembro que era muito foda o jogo. Aí mas era pessoa mesmo, né? Era uma motinha. Botava, uma motinha. Era um que você ia avançando pra frente, não é esse não. Eu vou achar nesse jogo, cara. Mas aí o que acontece? Eu joguei no Barata uns dias e deixei o jogo e viajei pra Niterói. Eu ficava muito em Niterói na casa da minha tia. Quando eu voltei, cara, meu pai tinha trocado, cara, esse jogo com o Thompson pelo esse Super Pitfall, cara. Aí eu falei, cara, não, pai, esse jogo não, cara, o outro era muito bom, pai, agora já era, troquei, o Thompson até mudou de Padua, já levou o jogo, assim. Aí eu fiquei com esse Super Pitfall, que era uma merda, cara, uma merda, o jogo era cheio era de muito ruim mesmo, é. Porra, até eu fiquei muito frustrado, cara, muito frustrado sem aquele jogo, até hoje, nunca mais joguei depois daquilo. Teve o Pitfall 2 do Atari. Foi o último grande Pitfall jogo. O Pitfall 2, ele era mega elaborado, cara. Ele tinha vários andares, assim, se explorava tudo. E ele eu sei que tinha final. Aí tem final, não. Mas eu tô falando o Pitfall classicão mesmo. Uhum. Que só tinha uns três tipos de cenário. Assim. Era o jacarezinho, vinha o escorpião. E o chão que abria. E o chão que abria. O chão que abria. Ou tinha água, né? Uma água que criava. Um buraco, uma água. O Pitfall 2 foi o Pitfall 1 foi um mega sucesso da Atari. E o 2 foi o último grande jogo da Atari antes dela. O 2 eu só joguei em emulador na época. Eu nunca joguei o 2. Mas o 2 eu acho que não era pro Atari comum, não. Acho que era pra aquele outro Atari que saiu depois, que era o 1200? Não, já. Era pro 2600, mas no. Foi o último grande jogo assim, que lançou. Não deu tempo nem dele popularizar. O jogo foda do Atari nesse estilo aí era aquele Hero, cara. Ah, o Hero da bombinha. Ele era muito elaborado pra um jogo de Atari, assim. Era legal. O mapa era gigante, outro jogo. Você voava, você dava tiros, você fazia uma porrada de coisa. Mas jogo de aventura, que eu lembro também, que joguei muito, era aquele Bob Volta Pra Casa. Muito bom. É, caraca, eu tenho um console aqui que tem 36 jogos, acho que tem esse jogo aí na memória. Ah, é? Tem um Atari aqui que eu achei na lixeira. Esse aí era você tinha que subir tipo numa árvore assim, pular num pássaro, era esse? Acho que era. Tinha os passarinhos. Tinha isso sim, isso. Mas, eram quatro telas, assim, a primeira era essa, o bicho ficava cagando em você, assim, você tinha que desviar, passar embaixo, aí depois você escalava, quando ele chegava perto, você tinha que pular e cair em cima dele, aí você passava a fase, não era isso? Era tinha uma mesmo. Ponte que tinha, ficava abrindo e fechando, você tinha que passar pela ponte. Outro jogo que todo mundo também jogou, que também é muito clone do Frog, que também não tem fim, eu acho, é aquele que todo mundo fala, o jogo do Gelim. Nossa senhora, eu era muito viciado nessa porra, cara. Ia montando a casinha. Mudava a cor do cenário do outro. Como é que é o nome desse jogo, cara? Acho que é Frostbite, o negócio assim, né? Frostbite. Frostbite. Você ia pulando, caralho, cara, que jogo foda. O Pitfall 2, pra aquela época, era tão sinistro, cara, que o bonequinho nadava, né, cara? Ele pulava na água, nadava, coisa que no GTA 3 o bicho não conseguia fazer. Ele entra na água e morre. Tinha um jogo que era clone do Pitfall, assim, também, que era... Eu falava que era o jogo do Tarzan, mas eu acho que não era. Tinha, sim. Suspeito que não era, assim. Todo mundo chamava de jogo do Tarzan, eu lembro dele. Ninguém falava Pitfall na época também, né? Jungle Hunt, o nome desse jogo que o Bruno falou aí. Era esse aí mesmo, você ia de se põe, depois você nadava. Jungle Hunt. Cara, é muito foda esse jogo. Eu com Atari, cara, eu tenho uma sorte com Atari. Eu já achei dois Ataris em lixeira, assim, jogado. Eu peguei um na caixa, um novo na caixa. Dei até de presente pro amigo nosso, Orlando, lá em Vitória. Que esse era o modelo comum do Atari, assim, 2600. Era tudo, de madeira? Completinho. É, aquele visor de telinha, aquela paradinha dele com detalhezinho de madeira. Esse eu dei de presente até pro Orlando. E um outro eu achei do lado da minha casa. Tinha uma fábrica de carroceria, os caras jogavam aqueles dejetos da fábrica de carroceria. E eu ficava lá brincando, pegando parafuso, algumas coisas, fazia umas tranqueiras. Ficava catando lixo. É, rapaz, eu ficava lá... Acumulador. Eu ficava lá catando pra fazer minhas bugigangas lá, fazer meus brinquedos, e achei um Atari. Levei pra casa. Eles estavam funcionando, velho. E tinha... Ele tem, né, 36 jogos, cara, na memória. Eu adaptei ele. Que as TVs da época era aquela pé de galinha, né? Coloquei um cabo coaxial nele pra tá rachar na televisão. Esse aí, deu. Só um que você abriu e tava lotado de formiga, pô, não é? Tinha, um ninho de formiga. Tava... Não, e detalhe, tá funcionando até tá hoje. Tá funcionando até hoje. Só tá com problema na fonte, porque de tanto ficar guardado, parece que melou lá e eu fui ligar e deu um curto, mas o aparelho tá perfeito. Era muito bem feito em termos de resistência. É... Não, até hoje, velho. É, nós falamos do Pitfall, né, que é de 82. Aí a Atari quebrou. Inclusive, tem uma injustiça terrível com a Atari, que eles falam que o melhor jogo, o pior jogo de todos os tempos é da Atari, que é o jogo do ET. Tem um eu nem cheguei a ver esse jogo na época que saiu. Eu não Mas vi, outro não. Terrível era o jogo dos Smurfs de aventura. Ah, você não gostava, não? Eu achava o máximo, cara. Tá muito ruim. Essa galera só tinha uma tela no jogo. Essa galera não conheceu o Tibia. Vai ser linchado. Esse jogo do ET aí, ele é muito... A maioria da galera nem conhece, sabe? Virou lenda a parada, assim. Isso. Você fala jogo ruim, a galera nunca viu falar ET. É, não era ruim, não. É porque... Eu conheci. Eu não o conheço. Jogo foi feito em, sei lá, um mês assim antes do foi negócio dia. Lançar. Foi, é. Isso aí, um mês. Você viu esse jogo documentário? De Atari, que era muito pior. Você viu esse documentário Atari Game Over, que tem no não, Netflix? Não, ele tem erraram. Na Xbox Live também, gratuito, nunca peguei pra ver, não. Erraram os cartuchos, aí encontraram os cartuchos depois no deserto, não é isso? Isso aí. Ah, mas aí. Isso tem uma cara de ser forjado, que porra, Não, mas acho que foi verdade, assim, porque tinha concreto, cara. Eles tiveram que furar o concreto. Caralho, mano, o jogo era tão ruim, assim, o que a gente vai fazer aqui? 200 jogos, assim, vamos levar pro deserto e enterrar. Não, mas ele enterrou, pra não contaminar o solo, rapaz. Greenpeace. Não, mas a lenda, eles falam que é só o não é só o jogo do ET, tem uma porrada de jogo, não é só o do ET. Tem jogos descartado. Ótimos. O Yas Revenge. O protótipo de Tibia pra Atari tava lá também. O ET ficou famoso. É porque pegou a. Porque se você parar pra pensar, 99% dos jogos pra filme são horríveis. Exatamente. Hoje que eu tô falando. Mas por causa desse negócio de prazo que eu te falei. Os caras têm que. E faz qualquer merda. É, foda-se, lança. Esse jogo de filme é aquele jogo de prateleira, assim, que o pai vai comprar pro filho, não conhece nada, sabe? Tem um que eu gosto. Tem um que eu gosto. O Tarzan de Play 1 foi lançado. Ah, pô, aí tem os jogos da Disney, mas os jogos da Disney normalmente não lançava junto. Não lançava junto. Eu lembro que ele tinha uma apresentação animada específica dele, não eram cenas do filme, eu me amarrava. Não, você tá falando igual o Rei Leão, é show pra caramba o jogo do Rei Leão. Não, todo, até o da Pocahontas é maneiro, daquele do Mega que tinha. E o da Pocahontas do Atari, você jogou, Barato? Não. Ah, tá. Não. Aquele pornô. Joguei ele e o X-Men, mano. X-Men do Atari é clássico também. Que o pinto do cara era uma chave. Jogo da tigresa. Esse do... Não sei se você falar. Não, mas tem mais jogo de... Os da Disney todo era maneiro. Do Pinóquio, do Mega, do Aladdin. E os jogos, parece que eles tinham o mesmo trabalho pro filme, eles tinham no jogo. Caralho, esse olha, mas do Mega, cara, era muito bem animado, assim, o bicho, cara. Não. Se eu não me engano, tinha um Aladdin pro Master, não tinha? Tinha, eu adorava. O Mega é sinistro. Eu tinha esse jogo pro Master System e o jogo já era uma bosta na época, cara. Não, o do Master era ruim mesmo, mas eu gostava. Mega é fantástico, era muito show. É muito show. Animação. Então, do personagem era impressionante. É, graficamente falando, do Super Nintendo foi o melhorzinho, né? É, mas o do Mega é mais anime, mais desenhado, mais, sei lá, mais fiel, né? E é fluido o jogo, é mais fluido. Liso. Sinistro. É. Depois do Pitfall, né, falando de 82, né, logo a Atari logo depois... faliu, foi coincidiu com o lançamento, com o jogo do ET, mas não dá pra gente fazer essa injustiça, né? Ela foi um declínio da indústria de videogame, né? Marcou um pouco a queda da Atari. Mas logo depois... Mas logo depois, né, por volta de 85, que a Nintendo começou a pegar de novo a onda, que ela lançou um jogo que é o antológico do Nintendinho. Acho que vinha com o Nintendinho esse jogo. Vendeu muito videogame sozinho, que é o Super Mario Bros, né? Cara, mas ele vinha com o Nintendinho. Eu tenho essa memória também, que ele vinha com o Nintendinho, mas eu... Sei não. Quando ele foi lançado, ele, cara, foi até assim, o criador, né, do Mario, ele, cara, trabalhou nesse jogo como se fosse a obra-prima dele, assim, na época. Ele botou tudo naquele jogo que virou padrão na atualidade. Colocou telas secretas, um monte de tesouro. O Warp Zone. Era muito bem elaborado mesmo. Ele, poxa, imagina um cartucho, capacidade de um cartucho naquela época. Ele colocou tudo ali, cara. E ele que dividiu os negócios de mundo, essas paradas de ter diferença. Isso. No certo, e de ter final também, ter um objetivo o jogo, né? Uhum. Só ficar fazendo ponto até o jogo acelerar a ponto de você não conseguir fazer mais nada. Ele tomou na cabeça, assim, entre aspas, né? Porque ele, assim, ele trabalhou no jogo, achou que ia vender muito o jogo, né? Ia ganhar muito dinheiro vendendo o jogo. Mas não, ele acabou ganhando muito dinheiro vendendo o console, porque o Mario acabou vendendo o Nintendo. Foi, entendeu? Porque a galera ficava... do jogo. Então, ele que carregou a Nintendo nas costas, cara. Salvou, tipo assim... A história nossa do videogame atual deve muito ao Nintendinho e ao Super Mario. Deve tudo fosse... ao Nintendo. Tudo. Porque se não fosse, eles não voltavam, né? Ninguém tava querendo mais saber de videogame, né? Porque teve esse crash aí ninguém queria mais saber de videogame. Aí, tanto que a Nintendo lançou como se fosse um brinquedo, não como se fosse um... Tanto que o Famicom lá, ele é escrotíssimo. Essa crise aí afetou a Square na época também. Square eu não lembro. Né? Mas... é que o Final Fantasy ele foi lançado no circuito de... O nome seria, é por causa disso. Seria o último jogo da empresa e foi o jogo que tirou a empresa do buraco. É porque a Nintendo vendia o Famicom, né? E o Famicom ele tinha um acessório... Que ele era vendido como um computador, né? Isso aí é a malandragem do presidente da Nintendo. Que o sonho desse cara, o sonho dele era que você fizesse tudo com o console da Nintendo. Você acessasse o banco, né? Ele tinha um modem, né? Ele tinha um acessório que era um modem. Ele queria que as pessoas começassem a usar isso. Só que isso não emplacava. Caralho, ninguém o usava. Nintendo tinha isso? Isso, o Nintendo ele já tinha um modem. Tanto que ele era falado como computer, né? Eu lembro disso no Mega. Computer, game. No Mega também. Eu lembro disso não. No Mega. Ih, o Mega Net, isso aí já foi... A SEGA é tudo cola da Nintendo, né? Os acessórios, assim, quem cria acessórios é a Nintendo, né? O controle digital é a Nintendo, o modem é a Nintendo, então... A Mega Net você pagava lá R$1.000 pra acessar a página da Tectoy e só, era o que eu ia fazer com o Mega Net. Mas o Mario, cara, ele foi a salvação do universo, né, da indústria do videogame. Os caras, eles falavam assim, ó, chegar na loja de brinquedo, não, tô vendendo um videogame, cara, não, mas eu não quero videogame, não, deixa ele aí na loja aí, se você não vender, eu recolho. A gente pega de volta, entendeu? Aí, cara, os caras deram a cara a tapa, assim, pra poder vender. Mas o Mario é divisor de água mesmo, muito bom. Mas você vê até hoje, tudo, cara. E eu joguei muito no meu Famicom. Nossa, eu também. Eu também. A galera ficou viciada aí nos segredos, né? Tinha ninguém que ficava vasculhando, sabia onde pular, que ia ter um bloquinho ali, que ia cair uma moeda. E até hoje, todo Mario que você joga, todo cano que você passa, você tem a lembrança. Você bota pra baixo pra ver se ele... A galera ficava viciada. Isso. Depende do Mario. Não, esses Mario de plataforma, todos. É sinistro, cara, essa história do Mario aí. Ele salvou mesmo, você falou a verdade. Salvou a indústria. Ele vendeu 40 milhões de cópias na época sozinho. É um recordista, né? O Mario era mais conhecido do que o Mickey. Do que o Mickey. Então, e o Super Mario 3, até pouco tempo, ele era o jogo mais vendido de todos os tempos. É, ué. Eu acho legal ver fotos do local que foi feito o Super Mario 3, cara. Aquele Super Mario Maker que tá rolando aí agora, pô, eu acho uma merda, mas o promocional dele é muito foda. Era o Miyamoto mostrando como que ele fez o Mario 1 todo em papel, aquele papel quadriculado mesmo, assim. Uhum. Ele mostrando a primeira fase completa no papel, assim, que era muito maneiro mesmo. É um jogo sensacional. Assim que vende um jogo, é desse jeito. Esse lance do que o Ramon falou aí do local, como foi feito o Mario 3, né? Porque o Miyamoto, ele guardava, né, o Mario a mil chaves, né? E os caras começam a surgir esse lance de prazo. Os caras com aquele porralhão de gente falhando, né? Meu irmão, um jogo maior e melhor, né? O local... Ele guardava atrás do armário. O local virou um chiqueiro, cara. E a galera tava comendo lá dentro, garrafas de refrigerante nas fotos, tudo amontoado na beirada da sala, umas coisas bizarras mesmo. Uma pressão danada. Eu tava lendo um livro da história da Nintendo falando do lançamento desse Mario 3 aí. Porque o cara queria inovar, ele sempre, isso que era interessante dele. Era o mesmo jogo? Não, mas vai ter coisas novas, vai ter segredos novos. Aí que ele bolou ter roupas, né? Dava habilidade. Pra mim é o melhor de todos. Pra mim é o melhor. Sim. Pra mim é o melhor. Acho que é unânime isso aí. O Super Metroid, ele passou por essa mesma história, Adelson, na produção. Os caras se trancaram lá dentro meses e faziam tudo lá dentro. É outro divisor também. É isso aí, pessoal. A Nintendo, ela sentiu, né, que os jogos de plataformas era o mapa da mina, né, que não parava de surgir novos títulos de plataforma. E ela foi investir pesado, né, na produção desses tipos de jogos. E era muito importante, porque isso aí começou a surgir os clássicos que nós temos aí do Nintendinho, né, que é o Mega Man, Tipiteco... Castlevania. Tipiteco. Pra mim é o melhor jogo de Nintendo. O Mega Man é o mais Nintendo. Difícil, cara. É, não, sem dúvida. Mega Man 1. Aquilo era pra fazer o sujeito quebrar o controle, cara. Não, o Mega Man 1 é foda mesmo, cara. Mega Man 1 é foda que não carrega o tiro. Não faz nada. É absurdo. Eu apelidei o Mega Man carinhosamente de mancha. Que o boneco era o sprite do bicho, era igual a mancha, deslizando o cenário. De perna aberta, assim. De perna aberta, velho. Mas o Mega Man sempre foi foda, assim, se comparar com os outros jogos de Nintendinho, em questão de cenário, assim, de tudo. Não. O jogo era bonitão, tinha várias camadas de cenário, o jogo era colorido pra caralho. Tinha a capa, pera, cara. Não, ele tinha uma... As músicas, muito boas também. As músicas, eu acho que é o ponto principal desse jogo, cara. Eu me amarrava aquela, nas músicas dele. Aquela musiquinha da abertura do 3, cara. Pô, você vê aquela música orquestrada, eu chego a ficar arrepiado, mano. Sabe qual? Tá, tá, tá, tá, tá, tá, muito foda, cara. Lembro. Ele... Na edição aí, não, as músicas, né, as chamadas dos chefes. Isso. Qualquer lugar que você escuta, você sabe que é Mega Man. É mesmo, essa é classicona mesmo. E você vê que tem aquela. E as poses dos inimigos, assim, aquele lance bem japonês mesmo, de Super Sentai, assim, que os bichos fazem aquela pose e quando entra em batalha. É um traço, assim. É um traço de personalidade mesmo, identidade aos próprios personagens, estavam começando a ser mais trabalhados, né, nos jogos de plataforma, esse lance das poses e tudo mais. Isso. Eu me lembro, cara, eu vou falar pra confessar, mas eu me lembro quando... Por que que eu aluguei, a primeira vez que eu aluguei um jogo do Mega Man, foi o Mega Man 3, quando eu fui na locadora. Puxei uma fichinha que tinha na locadora, assim, com as telinhas do jogo. Era muito foda essa locadora. Né? Aí é, como eu lembro é que, que nome, né? Como é que era o nome mesmo? Era Luke Vídeo. Luke Vídeo, Luke Vídeo, isso aí. Eu lembro era aquele que bonequinho época... do Globo lá batendo pau. Exatamente, bonequinho do. Aí quando eu peguei, aí eu olhei aquela tela com aqueles vários carinhas de tipo, personagem assim, tava no lance do Street Fighter, né? Que eu podia escolher um personagem. Eu falei, caraca, vou poder jogar com qualquer um desses bichos, olha a minha mente. Vou poder jogar com todos esses bonecos aqui. E vim todo feliz, cara. Na hora que eu coloquei o jogo, falei, pô, vou escolher esse aqui. Era o Snake Man, cara, que era o mais maneiro, assim. Quando eu entro na fase, cai uma mancha azul. Falei, que merda é essa? Um bicho atirando bolinha. Aí quando eu chego na sala do chefe, é o inimigo. Aquilo na minha cabeça, eu pirei, né? Ganhei ele, daqui a pouco ganhei um acessório do personagem. Como eu não tinha jogado nenhum outro Mega Man, poxa, falei, que maneiro, cara. Eu posso usar a arma do cara, assim. Eu fico verde, né? Uhum. O boneco mudava de cor. Era um puta avanço na época. Isso aí, uma inovação, é isso que eu ia falar. Claro, depois de 1000 mortes, você conseguiu. Mas aquilo pra gente. A fase era mais natural. Difícil que o chefe. Mas aquilo pra gente, que é dessa época, essa dificuldade era natural. Os jogos já eram cascudos, né? Mega Man 1 era além, cara. Era um negócio absurdo, tá doido. Mega Man 1 ninguém zerou. Pofa quem quiser e falar que zerou, que mentira. Sem zerou ter save no emulador com tinha. Save state. Eu zerei. Mesmo assim é difícil. Porque se salvar errado, você tá perdido. Esse jogo eu gostava, mas era isso aí, raiva pura. Existia. Essas viagens assim, de criança igual do Delcio, eu tive no Mega Man 4, assim, eu tava jogando. Aí sem querer, tava eu e minha irmã, lembro direitinho, cara. A gente se só morrendo. E olha que o Mega Man 4 é fácil, hein? Comparando com os outros. Aí acho que foi minha irmã que descobriu que o negócio dava pra carregar, né? O tiro. Ela falou assim: caralho, agora eu vou matar qualquer chefe com um tiro só, vai ser foda e não sei o quê. Cheguei no chefe, só tomei no rabo do chefe. Dava um tiro, em vez de tirar um tracinho, tirava dois. Putz, que era melhor dar três tiros rápido. Que... Era dar mais rápido. Mas eu lembro que essa empolgação, assim, caralho, agora fudeu. Que o Deus tava falando de pegar a arma, a inovação dele foi você pegava a arma e depois ela era eficiente contra outro chefe que você também tinha que descobrir. Tinha um chefe que tinha fraqueza descobrir, que ou seja, você tinha que passar as fases, chegar no chefe pra saber se era ele. E mesmo assim, tirando assim, o fogo e o gelo, que era óbvio, era impossível, cara. Tipo assim, o cara da eletricidade, eu tinha que matar ele com um peão, nada a ver. E depois virou uma galhofada danada, assim. No começo era o cara do fogo, do gelo, da pedra, depois o cara da planta, o cara do peão, mano. Não existe essa porra. Cara do peão, mas o da tesoura, o Cutman é um dos mais famosos, né? Ele era na história, aspas gigantes aqui, ele era lenhador, assim, era um robô pra cortar árvore. E o Cutman, ele ficou muito famoso na época que o desenho passava na TV aberta. Era muito ruim, mas era muito bom. Era Mega Man bombado, né? Pra caramba. Eu lembro no desenho quando apareceu o Mega Man X, cara. Isso, eu lembro o encontro dele. A música de abertura era o máximo. É o ferro e o fogo. Mega Man. Todo dia era a mesma coisa do desenho. Todo episódio era igual. No desenho só botava a mãozinha. Ele botava a mãozinha na arma do cara. É, assim, ele pegava. Ele memorizava o poder dele. Esquecia depois de um tempo. Não sei por quê. Ele roubava o mesmo poder todo episódio. Ele roubava do mesmo carinho. O Gutsman, o Cutman. Esse negócio virou tão galhofada que teve um Mega Man, não sei se foi o 5 ou se foi o 6. Era um concurso da Nintendo que as crianças mandavam um desenho e se ganhasse virava o vilão do Mega Man. Mas qualquer cara. Porra, velho. Aí que era o Plant Man lá da planta. Aí começou essas paradas, o Plant Man, o. Ele começou a se acertar mesmo, foi naquele Rockman 7 do Super Nintendo, né? Que eles começaram a. Aí já retomou outra franquia, né? Franquia nova. Era uma identidade nova ao jogo. Veio história aí que. teve conversa, diálogo dentro das fases, né? Entre os personagens, no Mega Man 7, já tinha. E tinha aquele personagem que eu acho foda lá, o Forte. Ah, o Forte. Ah, o Forte já é foda. Depois trocaram pelo Zero, né? Deixaram o Zero no lugar do Forte. Não, o Zero ele chega no X, né? Não? É porque é do X, né? É outra. Já é outra. É outra franquia. Ah, deixa eu contar um negócio que eu lembrei também, que você vê como é. Criança viaja na maionese também. Eu joguei o Mega Man X do Super Nintendo. Eu não lembro se a fita era japonesa, mas de qualquer forma eu não sabia porra nenhuma de inglês. Olha na minha cabeça como é que a história era muito mais maneira do que é realmente. Pra mim era o Mega Man X. Era o Mega Man mesmo, do Mancha aí que o Deus falou. É por isso que ele não conseguia matar aquele cego, que o meu chefe não dá pra você matar, né? Uhum. Aí eu falava assim, caralho, porque o Mega Man tá mega desatualizado, os robôs do futuro, assim e tal. Aí ele tinha que virar o Mega Man X pra conseguir virar os caras, mas pra mim era o mesmo Mega Man, não tem nada a ver. Eu passei por uma dessa, Bruno, jogando Sailor Moon RPG do Super Nintendo em japa. Altas putarias na minha imaginação, na história. Não devia ter fã nenhuma no jogo. A imaginação é muito boa, né, cara? Dá um valor ao jogo. Dá. Cara, o próximo, cara, nada mais nada menos, cara, do que o Castlevania, cara. Que pra mim é o jogo de plataforma supremo, assim, do meu ponto de vista, que eu gosto muito. Tem a temática que eu gosto, que é de vampiro, essas paradas, assim. E o personagem eu achava muito bacana, cara. Não, apesar do cara... Esqueceu também de dizer que ele também é outro jogo cascudo, né? Não, com certeza, né? Não tem como não ser, né? Mas aquele cascudo roubado, né? Igual do jogo... Que o morceguinho te quica, né? Ele isola, né? Muito isso também. Da plataforma, assim. Ele Castlevania Drácula X lá, nossa senhora, pela ação mesmo. E esse Castlevania do Nintendinho, ele saiu em 86 pro Famicom Disk System, cara. Que era um acessório, olha só como é que a Nintendo é mestre dos acessórios. É um acessório que você colocava um disquete, tá, no Nintendinho lá da Nintendo. Ele comprava jogos em disquete mesmo. Isso, ele encaixava uma peça no lugar do cartucho e o fio era um drive de disquete. Mas isso aí era meio como são os jogos indie, assim, vocês sabem disso, né? Era quem não, a Nintendo não queria deixar fazer jogo, fazia, esse era jogo meio de baixo orçamento, esses do disquete. Isso, assim. Isso aí mesmo. Exatamente. Se fizesse sucesso, você podia fazer pro Famicom mesmo. Isso mesmo. Tinha um acessório embaixo do Nintendinho que parece que não deu muito certo. Deus que sabe explicar essa parada aí. Acho que não chegou nem a ser utilizado. Então, eu... No caso aí, o Nintendinho tinha dois acessórios que acoplava nele, que era o modem, né, que não vingou de jeito nenhum, e o Famicom Disk System, que também teve poucos jogos. Se eu não me engano, acho que saiu Castlevania, veio nele, acho que o Metroid chegou a vir, uma versão do Metroid, que eles lançaram nesse modelo em disquete também, que ninguém vende ao olho da cara hoje, se for ver no eBay, esses colecionadores malucos aí, entendeu? Veio. E nessa época, cara, esses jogos, ele aconteceu. Não vingou, porque o disquete é uma mídia muito fraca, né? Isso. Qualquer coisinha dava muito problema, né? Aí era complicado. Ele fez sucesso no... Depois em qual aí que tá falando, né? Acho que era no Nintendo, né? Ó, ele fez muito sucesso no caso, ele foi pro MSX. Então, mas o Castlevania, eu acho que saiu o primeiro pro MSX. E tinha pro fliperama, tinha pra porrada de plataforma, né? Mas por ele ser o desenvolvimento dele, como o Barata disse, que era de baixo orçamento, então ele ficou aberto para outras plataformas, né? Como ele era vendido no disquetinho, você poderia gravar num disquete e rodar no computador, né? Quem desenvolvia, né? Então, alguém deve ter visto, pô, esse jogo aqui, acho que dá pra fazer alguma coisa. E lançaram ele depois pra plataforma convencional em cartucho, né? Foi qual ano aí que tá falando? Ó, ele saiu depois no NES em 87, que ele foi pro NES. E pro MSX veio, Deus, que eu acho que eu tô... Eu abri aqui na Wikipedia, tá falando que já tinha um jogo tipo de arcade. É, tinha um arcade. Saiu primeiro pro MSX 2. Chamava Vampire MSX Hunter até pro MSX. Isso, o nome não era Castlevania, nós estamos usando o nome convencional. Não, mas era o do Nintendinho era Castlevania, mas o do MSX era Vampire Kiss ou Vampire Hunter, não lembro qual que era. O nome era diferente. Japa tem um nome, tá em japonês. E o jogo era diferente também, o jogo não era tela por tela igual o do Nintendinho, não, ele era mais de exploração. Castelo Demoníaco do Drácula, a tradução em português, mas o nome é em japonês aqui. Isso. Gomaju Drácula. Mas essa franquia, cara, ela gerou pra mim um dos jogos que foi uma grande surpresa, pegando a carona no Mega Man. Vampire Killer, o primeiro nome dele. Vampire Killer. Achei que fosse Vampire Kiss. Pegando carona. Mas o Miyamoto não quis, pelo jeito, vou até ter uma. Nossa. Pegando a caroninha no Mega Man, a Konami foi lá e socou o Castlevania Jr., né? Que era um Mega Man. Nossa, muito bom, cara. Show. Esse aí eu zerei depois de muito tempo também no emulador. É Drácula Kid que chamava, né? É, Kid Drácula, né? A versão era de Game muito Boy. Foda. Saiu pra Game Boy. Era muito foda. E era bonito pra caramba, por Nintendo. Bonito. Bem bonito. E é isso aí mesmo. Eu tinha um cenário diferente, né? Não, metrô. Era o Alucard até aquele. Era o Alucard. Era muito bacaninho, bem aí, lembrado minha aí. Minha lista de aquisições Drácula futuras, Kid, né? É foda, isso aí é muito show. Você sabe que é Alucard, ao contrário, é Drácula, né? Ele era aquele SD, né? Aquele cabeçudinho, o personagem era cabeçudo, né? O bichinho era fofinho. Tudo fofinho. Né? Eu lembro tudo que o primeiro, assim. O chefe era um fantasminha, que aí se dava porrada, se matava ele com uma porrada, isso. Aí ele saía chorando, aí vinha um fantasmão brigar com você, assim. E atirava... Da Ku Klux Klan, que foi o primeiro. Era aquele fantasma com. É um lençol mesmo. Suástica na cara. E ele atirava a bolinha de fogo, né? E dá pra carregar a bolinha, se eu não me engano. E o rostinho dele muda lá na telinha, tem a carinha dele, ele abre a boquinha com as presas, assim, na hora que você tá concentrando, fica brilhando o rostinho dele. Lá. E eu tenho Tinha um chefe maneiro que eu achava lá, que tinha um negócio de gravidade, que você invertia, você ficava andando no teto mesmo, teto, assim, cabeça pra baixo. Eu lembro. Pra matar até na fase, você enfrentava um boneco, tipo um boneco daqueles bonequinhos soldadinhos de chumbo, assim. O bicho ficava na tela batendo e você tinha que acertar a cabeça dele. Aí você usava o poder de inverter a gravidade, você colava no teto pra poder pular e jogar bolinha de fogo. Bicho, cara. Bem era legal. Muito bom mesmo esse jogo, cara. Tinha umas bruxinhas. Você enfrentava algum remasterizado, eu tô vendo aqui imagem. Nunca vi. Deve ter sido feito por fã mesmo, se demora. Ele saiu pro Game Boy. A notícia, deixa eu ver. Ah, pode ser. Pode ir falando aí. O Mega Man, que a gente não falou, o primeirão, ele tem um remake pro PSP que é maneiro pra caralho. É o Drácula X. Power Up. E é muito Power bom. Up é muito foda. Tem como você jogar com a visão clássica, né? Com o gráfico dele, só que clássicozinho mesmo. Tem a versão remake que tem dois robôs a mais lá, que até negos... Explicou com a Capcom lá que era racista, que o Oil Man é um negão. Assim. aqueles desenhos antigos do Pernalonga do Pica-Pau quando tinha alguém negro, que era sempre aquele beição assim. Uh-huh. É o Oil Man exatamente aquilo. Assim. Pô, o pessoal tem uma frescura, né, com esses negócios. Não pode fazer humor mais hoje em dia, não. E é o bonequinho não mais pode. Maneiro pra mim, é o Oil Man. E o outro é um boneco do relógio, assim, também. Tipo aquele que congela o tempo. Esse jogo, esse Power Up é muito foda. Quando eu peguei lá o... Foi um dos primeiros que eu zerei. Esse e o Power Up. Você tem eu fiquei na esperança que ia sair a série toda, assim, porque eu acho que vendeu um pouco. A ideia da Capcom era fazer isso mesmo. Uns dois, com X e com o Power Up. Você tinha um PSP ou, Fabrício? O PSP, eu, cara. Eu tenho. O do PSP é o Drácula X. É um dos melhores de plataforma do console. E ele mantém a dificuldade, né, do NES. Esse do... Não, mas o Drácula X do PSP é o do PC Engine, pô. Não é o do... Não entendi, não. É, que o do PC Engine é show de bola, cara. É a melhor versão. É o Rondo, Rondo of Blood. Rondo of Blood. É o do Super Nintendo, assim, tem o som maneiro, mas não tem a pegada do Rondo of Blood. Né? Tem outro, tem vários personagens, é, vários caminhos, né? Tem vários caminhos. Eu não gostei, não. Qual? Qual que o do Super Nintendo, Drácula X. Ah, sim, sim. Eu tô falando, o do MSX lá, o... era bom pra caramba. O do PC Engine eu só conheci quando eu joguei essa versão do PSP, que ela habilitava essa do PC Engine. Eu fiquei impressionado, cara, com o gráfico do jogo. Eu joguei pra um videogamezinho de 8-bit, né? Caralho. É bonito, eu vi um vídeo dele, sim. Ele é bombado, né? Um 8-bits com os processadores de 16-bits. Né? Bombado, não, não, mas bonito. Aí usava na fita, né? O processador. Era gráfico, CD, pô. Era PC. Não, era nele mesmo. Ah, o Nintendo era CD. O primeiro videogame a usar o CD, ó. A Nintendo que tem essas manhas aí de como o console não dava conta do recado, ela implementou aquele monte de chip louco dela pra turbinar os jogos. É porque é um negócio que a gente às vezes não, eles querem às vezes que a gente não perceba, é que todo videogame é uma versão de computador, né, cara? Versão mais simplificada, né? É, com certeza. Tem memória, tem tudo ali dentro. Os componentes são de computador, só que às vezes eles botam versões mais baratas, né? Pra... Mas sim, o chip do Nintendinho era usado em tudo quanto é treco na época. Que o cara da Nintendo era pão duro, né? Ele queria com o de baixo custo mesmo, entendeu? A Nintendo sempre teve esse lance, tipo assim, ela queria entrar nas casas das pessoas. E como sabe que a galera quer pagar menos, ela já investia em... No caso, em processadores, né? Até no caso, tipo assim, tinha processadores bons, mas já era aquela negócio que tava quase saindo de linha na época, assim. Ela fazia milagre. É. Ela faz isso até hoje, pô. É, ué. É verdade. Não falo assim, não, que o Ramon é defensor da Nintendo. É, eu também, pô. Eu também, eu gosto. Não, mas claro que tem coisa muito não, boa. Não, mas tem que ter um olhar crítico também, né? É. Não, mas ela fez, tipo assim, é o nosso bolso, né? Ela entrega um produto de qualidade a baixo custo. Não é, mas não é assim também, não. É muito malandrada a Nintendo. Ela quer fazer um negócio meia boca com o que dá pra fazer e joga essa desculpinha aí. Mas então, o importante é a diversão, eu, cara, sei lá. Por que ela pegou isso? Que na época do Nintendinho, ela monopolizou mesmo. Tipo assim, jogos... Pra gravar os jogos, as empresas que produziam não gravavam os jogos, não. Ela que gravava. Ela que produziu todos os chips do cartucho. Tanto que quando chegou o Mega Drive, os outros consoles assim que foram concorrentes da Nintendo, ela se lascou. Que os outros falaram assim, não, vocês podem produzir do jeito que vocês quiserem, gravar do jeito que vocês quiserem. A gente só quer que vocês façam jogos pra gente. Aí ela trancou, né, a Nintendo. Pô, agora foi ferrou. A Sega que peitou, assim, porque antes a Nintendo que, ó, você vai fazer jogo pra mim, só exatamente. Pra mim, você não pode fazer, é exclusivo. Só pra fazer pra mais ninguém. E a Nintendo tinha 90% do mercado. Isso. É. Aí o cara reabria, tinha que abrir as pernas pra Nintendo. É. Mas o Delson. Você ia falar uma coisa, Ramon? Eu ia voltar ao Castlevania, mas vocês. Volta aí. Não, fala aí. Volta. Fala. O ápice mesmo do Castlevania, não sei se vocês concordam, foi no Play 1, né? O ápice da popularidade do Castlevania, onde ele vinga ali como lenda dos consoles mesmo. Isso não tem nada a ver com os classicões lá com do... Com certeza, porque ele tem um formato mais de RPG, né? Tem mais. Mas aí quem gostava dos antigões se fudeu, que aí virou padrão dali pra frente fazer Metroidvania. Tanto é que os Castlevania que eu gosto, eu não gosto muito desses Castlevanias novos aí, que saem em 3D, não. Eu gosto de jogar os Castlevanias do DS. É, mas que é tudo são clone muito... do Symphony of the Night. São muito bons. Que não deixa de ser ruim, mas tipo assim, concordo comigo que ele perdeu totalmente a tal da dificuldade, né? Não tem dificuldade nesse jogo mais. Você tem que ter tempo pra jogar, né? Que os jogos são grandes pra caramba. Ah, o mapa é gigante. Gigantesco. Ele não é difícil, ele é longo. Eu não gosto de Castlevania, cara. Eu só gosto do Symphony of the Night mesmo e do Round of Blood. Eu também. No geral. Mas eu lembro que eu tinha medo do primeiro Castlevania. Os dois Castlevania do DS também são muito bons. O do Game Boy também é. Aqueles do GBA lá, o... Aria, alguma coisa. É tudo clone, como eu falei. Todos os clones depois do PlayStation virou febre. A Nintendo pegou essa ideia junto com a Konami, né? Lançou essa enxurrada de versões aí do Castlevania. E eu falo assim, pra mim, o Castlevania que eu mais gosto, aí já tá entrando a nostalgia. É o Super Castlevania 4, assim, do Super Nintendo. Que eu joguei muito aquilo em locadora. Tinha o Cássio, o Fábio, os caras que Eu odiava aquele negócio por causa do lance da escada, cara. Eu sempre tinha na hora de subir a escada, eu errava aquele troço e o bicho vinha e me matava. Eu jogo aquilo todo ano, eu tenho que zerar uma vez esse jogo. Acho que o Deus criou um ritual aí. É, não, mas é sério, cara, é direto. Eu gosto das músicas, gosto da jogabilidade, porque assim, ele tem a melhor jogabilidade, porque o personagem bate com o chicote nas diagonais, ele gira chicote, coisa que nenhum outro no Nintendinho fazia. Quando chegou essa versão Super, cara, revolucionou assim a jogabilidade do Castlevania. O quê? Você segurava o Y e ele ficava com o chicote também. Girando, ele girava, o chicote. Era a ele única pula. Coisa que fazia mais, Deus. Não, não. Ele bate em diagonal. Na diagonal, né? Diagonal, ele bate em diagonal, ele pula e bate pra baixo. Os outros não fazem nada disso. Mas é uma revolução, hein? Pra quem só batia pra frente, o chicote, pô. Bateu em várias direções. Fala, direções, equivale a carregar no Mega Man, né, ô Deus? É, com certeza. É, não, e defender tirinho ainda. Você batia e segurava o chicote assim. Eu nem vou falar aqui qual jogo que eu zero todo ano aqui, senão o Bruno vai me bater. É, não fala, porque eu já até sei qual é, cara. Quem vai ficar muito chateado do tá hoje aqui é o Dudinha, que o Dudinha ele é fã, o Duda é fã zaço do Castlevania, ele tá internado agora e mandou até uma mensagem aí falando que não ia poder participar, mas ele vai ouvir, vai ficar muito triste. Mas o Bruno vai ficar chateado também, que eu vou ter que citar mais tarde os jogos do Abe lá. E... Puta merda, era isso que eu tava falando. Mas é bom. Bruno, como é que o Bruno acha isso ruim, rapaz? Eu adorava isso. Nossa, eu jogo até hoje. É fantástico. Rapaz. Cara, o barato, Ramon, ficava jogando. Inclusive, eu comprei, Fabrício, o DLC do aquele Abe remake lá. Ô, Bruno Leite, eu comprei o... Saiu o DLC? Caraca. Saiu. Eu comprei o remakezão também. Tá R$2. O barato, o Ramon, jogava o dia inteiro, cara. Era de manhã, eu ia pra faculdade e tava jogando. Eu voltava 11 horas da noite e tava jogando, cara. Eu falei, cara, você não enjoa desse jogo. Eu enjoei de ver, cara. Vou nem falar qual jogo eu jogava o dia inteiro, senão o barato vai me bater, velho. Outro jogo de plataforma bem legal, que também teve uma mudança, que a Nintendo explorou muito esse gênero, né? Era o Tico e Teco. Né? E eu me lembro que tinha uma inovação no jogo, que era possível jogar dois ao mesmo tempo, e já tinha o padrão de qualidade da Disney, né, cara? Os gráficos eram muito bonitos, o jogo era muito divertido, não era... aquele jogo tipo Castlevania que o cara morria de raiva, o jogo era fluía bem, tinha uma historinha bacana e tem uma história legal, cara, que eu a primeira vez que eu acho que eu conheci o Barata foi com esse jogo, que o Roberto, que é outro vizinho do Barata, é amigo nosso também, ele chamou o Barata pra lá em casa, eu tava jogando o Tico e Teco, aí eu acho que foi quando eu conheci você lembra dessa história? Não. Não foi? Eu tô, eu, Eu tô na dúvida se foi o Tico e Teco ou se foi o Tartaruga Ninja do arcade game lá, do Nintendo. Não, acho que foi o Tico e Teco, cara, porque eu você chegou, eu lembro que você tava falando assim, não, aí tem que fazer assim pra matar. Aí eu falei assim, aí o Roberto falou, não, ele já zerou esse jogo. Aí tinha uma galera na hora lá, mas eu lembro assim, tá o Thiago. A galera, né? Caralho, ele é foda, ele zerou. E esse Tico e Teco, ele é, se eu não me engano, ele é produzido pela Capcom, né? E eu a Capcom, é Capcom pegou muito jogo da Disney, assim, ela lançou muito nessa mesma linha, que era esse esquema aí que o Bruno tá falando aí, que ele tinha aquela dificuldade mais suave, era brando, ele era gostoso de jogar, você relaxava difícil, jogando. Mas não era roubado igual aquele jogo. É... Não vi um mosquito que jogava fora da plataforma. E legal que você podia esconder, né? Você pegava objeto, você escondia dentro do objeto, né? Arremessava as coisas. É, tinha uns movimentos mais ou menos de co-op, assim, você podia carregar o outro mais jogar. Assim, mas isso era inovação, cara? É inovação. Fase, eu lembro que você interagir com um power up lá que você ficava invencível, aquele mosquitinho que ficava te protegendo. É, mandava, um pegava o outro assim, pegava o power up e ia carregando o outro invencível. Assim. Isso. É, tinha umas sacadas assim, né? Criatividade de jogar. Era bem divertido esse jogo. O estilo das fases era maneiro, porque era tudo miniatura, assim, né? Assim, o mar, assim, era uma pia, assim, que você entrava. Na cozinha. Tipo, era muito maneiro. Jogava na cozinha, jogava no jardim, né? Uhum. Nos postes. Só não tinha muita noção as caixas que ele pegava. É, as caixinhas pequenininhas, não sei que caixa. A maçã que você pegava, que ele suava pra pegar, era o triplo do tamanho da caixa. Era caixa de quê aquilo? De fósforo? Nem de fósforo é daquele tamanho. Então, rapaziada, até agora que nós estamos falando aí dos jogos de plataforma, dá para ter uma visão de como eles foram evoluindo, né? Acrescentando desafio e gêneros que deram certo, né? Nós estamos só analisando desde o passado até agora, você dá para perceber que evoluiu bastante. Mas tem um jogo que tem que ser citado aqui, é obrigatório, que é, para mim, revolucionário por vários motivos. É, um deles porque o cara que produziu sozinho, é um jogo indie legítimo. Na época nem se chamava assim. Batia na diagonal também? Não. Mas é o Prince of Persia, né, que é o jogo que teve para todas as plataformas. E isso mostra a genialidade do cara, porque ele conseguiu fazer um jogo que... era leve e ninguém conseguia parar de jogar. E você morria várias vezes também. Esse foi um jogo assim, sensacional. Eu joguei o Prince of Persia em computador, preto e branco. Joguei também. No Fósforo Verde. Nintendo. Joguei em todos que você imaginar. Mega. Então você vê que é um jogo que... A primeira vez que eu joguei foi no DOS mesmo. É, o jogo era sensacional. Ele teve uma inovação, além dele, que acho que um detalhe importante aí que ele botou no jogo de plataforma, isso é a partir do Prince of Persia, é a fluidez do movimento. É cinematográfica a parada, né? O movimento. Assim. E tem uma história. Né? Era uma merda. E tem uma história muito legal em relação ao movimento, que é o cara, ele produziu tudo sozinho. Então o que, que ele fez? Ele pediu o irmão, e tem esses vídeos, tem no YouTube, o irmão executando movimentos, pulando, escalando, correndo. Você vê o vídeo em VHS original, você percebe que o movimento está ali no jogo, cara, perfeitamente traduzido para o personagem. Ele usou a rotoscopia para fazer o movimento dos caras. Não tinha o motion capture que tem hoje, era na rotoscopia. Exato. Era, eu achava sensacional. Eu sou muito fã dele, cara. Como é que é o nome dele mesmo, Delcio? Brian? É Jordan Mechner, né? Mechner, é, isso aí. O cara é uma lenda da produção dos game designers, cara. Ele pode dar aula para qualquer um de hoje, cara. Que sozinho ele fez um mega sucesso. Ele foi produzido originalmente por Apple primeiro, né? Não lembro, cara. A ideia Apple, era Apple que Apple 2, né? Era que fosse pro Apple inicialmente. Depois que estourou. Ele produziu. Mas saiu pra tudo, cara. Esse cara é o mesmo do Karateka, né? É foda. É muito foda. E o Karateka já tem também o movimento fluido. Aí você pode reparar que o personagem dá os passos. É um excelente jogo de luta também. Era de encher os olhos. Esse Karateka saiu primeiro pro Apple 2. Esse eu se eu conseguir achar a origem dele. Eu joguei no Phantom. Esse Prince of Persia, cara, né? Como o Walter falou assim, ele saiu pra todas as plataformas, né? Ele é igual o Tetris, assim, gênerozinho de quebra-cabeça, assim, que saiu pra tudo, viu? Aquela febre, né? Saiu pra tudo o quanto Tetris é. O Tetris também plataforma. É o cara que também é um gênio. Ele também produziu tudo sozinho na cortina de ferro, cara. O jogo foi vendido. Até em documentário aí da história, os caras. Ele até ficou até emocionado quando ele viu que alguém lá do outro lado do mundo, né, que ele não tinha acesso a nenhuma informação, queria comprar o jogo dele. Então, Mas ele não ganhou porra nenhuma o jogo, né? Que era. Não, acho que no primeiro momento não, mas depois. Não ganhou nada, não. Ele fala isso. É no documentário, né? É, naquela época a Rússia. Todo mundo usou aquele jogo. Você pega um brick game, tem aquilo. Então, você vê um jogo tão bem feito, né? É um quebra-cabeça tão viciante que até em chaveirinho você tá vendo neguinho jogando aquilo. Ele vendeu pra cacete, não. Ele vendeu muito Game Boy, esse Tetris aí. O que vendeu o Game Boy, o Tetris? A Nintendo foi lá, como não é boba, né? Foi lá e chamuscou. O Tetris no Game Boy. É, quem tinha Game Boy tinha Tetris. Era assim que... Mas vinha, acho que vinha. Ele lançou um bundle depois eu que acho vinha. Que vinha os dois primeiros tipo, jogos. Na memória, o Tetris. Não, vinha o cartuchinho mesmo. Vinha. Os dois primeiros jogos que eu joguei no Game Boy clássico foi justamente Tetris e o Donkey Kong. Melhor jogo de Game Aquele Boy. Clássico. Os dois jogos. É, o Game Boy era demais, né, cara? É sensacional. Mas foi junto com o Tetris. Tô trazendo a vida um aqui que eu ganhei. Tô restaurando. Esse aí você vai ter que pôr à venda, né, Delcio? É, não. Esse aqui era a tampa traseira dele, que a tampa traseira vale mais que o console. De achar um Tetris hoje em dia completo com a tampinha na parte de trás ali da bateria. O Prince of Persia, cara, ele tinha versões diferentes, né? Essa versão que o Ramon tá falando que jogou no Super Nintendo, ela era diferente. Era diferente. Ele tinha uns poderzinhos, tinha chefe, o jogo. As dos consoles era até mais bonita assim, do que a primeira versão do PC. Eu gostava muito da versão do Mega, que a versão do Mega era igual que... a do PC mesmo, a estrutura das fases era a mesma. Mas o gráfico do boneco, parada, era do Prince of Persia 2, do PC. Eu lembro que é turbante, né? É, aquele turbantezinho e o casaquinho. No MS-DOS, eu lembro que na época eu joguei um que começava em cima das construções mesmo, e você ia pra esquerda. Eu comecei a jogar pelo 2. É o 2. E o do Super Nintendo que eu jogava, começava... dentro de uma caverna, isso aí. Esse é um. O cara te joga. Então, esse aí foi o que eu consegui terminar no Super Nintendo. E ele tinha um tempo, né, pra você terminar isso, o jogo. Tinha uma hora real. Você tinha que decorar todas as passagens aonde tinha inimigo. Tinha que decorar tudo. A maneira que você é da hora é da história mesmo, que o Jafar lá, sei lá, vem com o nome do cara. O vilão do jogo já quer casar com a... Ele misturou com a Aladdin. Ele quer casar com a mulher. Ele dá... Ah, a mulher, não, não quero. Ah, você não quer, não. Vou te dar uma hora aí pra você pensar. Aí... O cara tem o poder de sumonar uma ampulheta gigante. Aí o cara... Aí ela tem essa uma hora pra decidir. Se ela não decidir, ela vai... Sei lá o que vai acontecer. Ela vai morrer. Aí... As uma hora você tem uma hora real mesmo. É violentaça. E era cascudo. As mortes do jogo eram sinistras. Você que morria tomando uma queda, você morria espetado, morria guilhotinado. É, e isso a gente passava raiva, pelo menos eu, porque pra pular você tinha que calcular o tempo, você não pulava na beirada do... É, ele dava um passo primeiro assim e pulava. Tinha o tempo certo de pular, o Abe também tem isso, né, Bruno? Nossa, o Abe do remake é foda. Quantas vezes eu já errei o pulo e ficava puto pra cacete. Mas ele tinha umas paradinhas maneiras, assim, de você andar abaixado, você dar aquele passo meio calculado, assim, era muito maneiro. Era a movimentação do boneco é até hoje muito bem feita. As lutas era aquela luta, igual esgrima, assim. Era coreografado o negócio, né? Mas era bonito mesmo. Teve o 2 também, era muito bom. Eu lembro que eu... Aí que vem entrando a história que eu queria contar aqui. O 2, eu fui no Miranda, né? Peguei lá um... Miranda é meu vizinho, ele tinha... Eu ia falar isso agora, explica quem que é Miranda. É o meu vizinho aqui, ele ia pra São Paulo, aí o primo dele enchia o HD, ele levava o HD do computador. Aí o primo dele enchia de jogo. E ele voltava e já me avisava, ó, tô cheio de jogo lá de computador. E aí me falava... HD de gigante de... 5 mega, 2 mega. 2 mega, rapaz, 2 mega. Monstruosos 50 gigas, 50 mega era coisa inacreditável, né? Isso pra mim já é inconcebível, assim, nessa época você levar um HD pra lá já... Não, é porque não tinha outro jeito, cara, não existia mídia pra você transferir. Então era só de HD pra HD, que era um volume grande de jogo. Nós estamos falando de 20 megas, 30 megas. Naquela época que era em muita coisa. K, né? Não sei quantos K. É, seria mais ou menos que você falou, ah, vem buscar aqui um... Eu tenho um HD de 500 mil tera. Você só podia levar o seu HD lá, não tinha como, não tinha outro jeito. Quem carregava um disquete de 1.44 era um latifúndio, assim. Cabia coisa pra caraca num disquete. Daí. E eu peguei, eu pegava uma raiva quando o disquete dava defeito, rapaz. Meus jogos, guardava os jogos no disquete, troço dava defeito do nada. É, era assim mesmo. Se tomasse um tombinho, cara, podia jogar fora. Era garantido o impacto ter causado a alteração magnética ali. Mas o... Ele caísse em cima de um travesseiro, assim, ele estragava. Se carregava ele no bolso, já estragou. É, se pegasse ele sol, ele falava, se pegar sol, ele estraga. Ele entortava no bolso, não podia botar no bolso. Né? Eu tenho uma relíquia aqui daquele disquete de 5 polegadas, aquele bolachão gigante. E lá tinham esse também. Esse eu acho que dava menos defeito. Não. Ele era flexível. Ele era flexível, ele era molengo, assim, o outro já era mais bonitinho. Curso de informática era obrigatório você ter o seu disquete. Ter o disquete. Tinha que comprar a caixinha de disquete. Isso, que era uma fortuna. Eram 100 conto, 10 disquetes, mais ou menos. Mas o... Aí teve o Prince of Persia 2, que era bonitão o jogo. Tinha um gráfico é muito bonito do 2. Ele tinha um defeito sério, né? Não sei se vocês lembram, você jogava... Mas não era defeito, já sei o que você vai falar, mas não era defeito, não. Ah, assim, a diversão dele acabava na segunda fase, porque você tinha uma senha pra passar pra segunda fase. Então, tem que ter o manual do jogo, né? Isso aí. É pros pirateiros safados, né? É igual o Cymax também tinha isso. Não, mas, né? Indiana Jones também, velho. Mas você acredita, cara? Eu tinha e eu decifrava na mão, cara. E eu anotava, decifrava na mão. Indiana Jones nem começava o jogo. Eu tinha uma lista com as senhas que eu ia decifrando, cara. Era assim. Era um dia pra você descobrir uma. Todo mundo tinha a sua cadernetazinha de password. Eu tenho até hoje. Aqui, eu lembro que o do Sam e Max, pra você já começar a jogar o jogo, você tinha que... Tinha a foto do Sam e do Max e uma porrada de roupa, assim. Aí o jogo falava, bota a roupa que tá na página tal, no item tal do manual. Eu lembro que o Bruno tinha uma grosa, assim, de A4, assim, grampeada. Tudo, eu tinha que procurar nas páginas lá, e tinha página que não tinha, a gente tinha que resetar o jogo até ter uma página que a gente tinha no esse negócio aí pra poder botar a roupa certa. Que falta que faz o Google. Meu amigo, isso eram outros tempos. pegando carona na história do Miranda, que eu pegava os jogos, né? Quando eu peguei esse bolão de jogo... É, eu lembro dessa história, muito boa, velho. Ele... Aí ele falou assim, ó, oh, Bruno, tem... ele tinha tanto jogo que eu perdi a conta. Eu levava minhas caixinhas de disquete, gravava tudo com ARGE, que o ARGE era melhor que o ZIP, o ARGE compactava mais. Aí eu peguei aquele monte de jogo e falei, pô, qual aí que eu começo a jogar? Ele falou, ó, joga o Prince 2, que é bom, tem um de avião maneiro, não sei o quê. Aí eu, pô, comecei a jogar o Prince 2, né, cara? Amarradão, que o jogo era bonito. Só que chegou numa hora, cara, que o meu computador pegou um vírus, cara. Nenhum jogo rodava, nenhum. E eu tava começando a aprender a usar o computador e... Tava assim, eu só formatava no último caso, né? Então, eu jogando assim, porra, não tem jogo nenhum funcionando, tudo pegou vírus. Eu não podia colocar o disquete que ia contaminar os disquetes com os outros jogos. E aí, pô, naquele bolo de jogo, assim, eu tinha uma pasta lá, cara. Eu nunca vou esquecer que isso foi uma coisa marcante pra mim. Nenhum jogo funcionava, o computador tava inútil. Mas tinha uma pastinha, chamava Another. E eu rodei, que era o único jogo que rodava. Você vê que jogo foda. Que e era lindo, né, cara? Era lindo. Não, é lindo não, até os dias de hoje. Mas ele era foda porque rodava. A gente achou uma merda. Cara. Não, então. Que isso, cara? E o jogo era tão foda que o vírus não atacou ele, cara. Era sensacional porque você... Hoje, vendo, cara, o jogo era todo em vetorial. Então, o vírus não tinha bitmap pra ele atacar. O jogo era todo em matemática. O jogo era sensacional. E eram dois disquetes, se eu não me engano, que eu gravei o Another. Um ou dois. É, então, aí o único que rodava era o Another. Eu comecei a jogar e eu lembro que o Barata chegava. Ele sempre via me chamar pro jogo que ele tinha lá. E foi um dia desses, ele foi me chamar. Eu tava jogando esse Another. Mas, assim, morria... toda hora, e era assim, no começo do jogo era paradão. Tinha não, tipo assim, cara, que jogo merda, você fica chutando as minhoquinhas. Porra, que jogo horrível, tira essa merda. A gente não passava esse começo, porque a gente não... tinha paciência. Ah, bota o outro aí, que jogo é uma merda, você fica chutando minhoca. Aí a gente morria e não passa. A gente não conseguia entender que quando chegava aquele bicho preto a gente tinha que correr. Mas você lembra como é que a gente descobriu isso aí? Não, isso que eu tô falando, eu lembro que a gente sempre chegava nessa parte, achava uma merda. A tia, bota, sei lá, o preço da peça 2 aí que você é uma merda. Aí quando a gente não tinha opção mais, que só rodava esse. Não, vamos ver. Ai, que merda, minhoquinho, não sei o que. Mas você lembra? A gente não tinha porra nenhuma pra jogar dente. Mesmo, porque a gente tava achando uma merda. Aí ele tava jogando. Maquinha de um dente. Isso, é. E ela nem te mordia, ela passava o dente na sua perna, você morria. Mas você caía morto. Não, e tinha aquele negócio também que no começo do jogo a mesa do cara transportava. Aí primeira vez a gente ficou olhando assim, ué, que ué, começou o jogo, que é isso? Aí vinha aqueles tentáculos assim, te matava, você não saísse da água. É, começava debaixo d'água. Né? É, a mesa do cara transportava todo pra dentro de um rio, assim. Você tem que sair da água, senão o tentáculo te pega. E se você sair da água e ficar de bobeira ali também, os tentáculos saem e te matam. O jogo era... A gente na época não conseguia perceber, porque era o começo era assim, era tão revolucionário. O jogo, né, era um jogo, esse daí é mais uma evolução do jogo de plataforma e outra vez feito por um cara só. Na verdade foi feito por dois, né, um fez a música, o outro que... Mas o pão da música. Teve um grande trabalho da música, mas eu lembro direitinho, cara, que o Barata me chamou. Nessa época só tava o Another e eu lá batendo cabeça com ele. E você chegou e falou assim: pô, tô com um jogo. Eu não lembro se foi um jogo ou foi um gibi novo do Homem-Aranha. Que eu ia pra casa do Barata, ele ficava jogando e eu lendo gibi. E eu ficava perguntando: não, mas o que aconteceu? Que eu não tinha, né? Eu era muito pobre, não tinha nem condição de comprar gibi. Eu tinha que ir lá na casa do Barata pra me inteirar. E eu me lembro... É 2,50 de vibro, pelo amor de Deus. Eu me lembro que você... Eu ia pra sua casa... Eu acho que nessa época você me chamou pra jogar, acho que o máximo Carnage do Homem-Aranha. E eu tava jogando lá no Node, aí eu falei assim, não, peraí, Barata, vamos sim, que eu só vou morrer aqui no Node, vou pular no buraco. Aí eu vim correndo com o boneco, cara, e o boneco pulou e agarrou no cipó, cara. Aí minha cabeça explodiu. Falei, nossa, aconteceu uma coisa diferente de que eu não morri pulando o buraco. Aí eu falei, peraí, que eu acho que eu descobri alguma coisa. Aí eu fui lá, que eu sempre chegava no final da tela, o cachorro me matava e não conseguia passar. Aí eu falei assim, não, vou tentar uma parada aqui. Aí eu fui correndo no cachorro, o cachorro veio atrás de mim, eu pulei no cipó, o cachorro parou. Aí eu já vibrei, falei, nossa, é isso que é a solução? Quando o boneco caiu de novo na outra tela, o cachorro veio e me matou. Eu falei, não, pô, então não é assim. Aí eu fiz esse negócio, pulei no cipó, dei a volta no cachorro, corri até o fim da tela. Aí eu bati de cara com um alienígena lá. Aí começa a entrar uma animação, que o alienígena te dá um tiro e você já começa na outra fase numa tela. Numa cela, né? Na jaula, é muito maneiro. Jaula junto com o cara. E desse ponto em diante, o jogo é a ação do começo até o fim. Eu me lembro que a gente ficou vidrado que no jogo, a gente esqueceu o que a gente tava fazendo. E foi uma sequência, o Barata ia direto lá em casa, como é que passa aquela fase? Eu falei, não, pô, tenta aí, cara, vê o que você acha que dá pra fazer. Não sei aí, a gente ficava, eu ia pra cá assim, cara, a gente empacava, e eu ia pra cá assim, caralho, como é que deve passar? Eu ficava matutando assim na cabeça. Eu dei uma parte que te empacou, fez, né, Bruno? Sem deixar o cara jogar umas granadas pra destruir o chão, assim. Lembro. Foi a última, o grande desafio do jogo foi esse. Era sem revista, né, a parada. Era na raça mesmo. Na raça. Essa da granadinha, a gente ficou mucado de tempo, cara. Esse cara aí, o personagem lá que te ajuda, que é o alienígena lá. Bud. Pra mim era Band até hoje, porque... A gente que inventou, rapaz. Agora não é Band, não, cara. Era... Vida. Sabe por que a gente chama ele de Band? Porque na revista, chamava ele de Band, mas isso aí deve ser que o nego não traduziu, sabe? Que era o amigo do cara, assim. Ah, Band é o cara. É, e a gente ficava, o Band, até hoje pra mim era Band. Pra mim ia ser pra sempre agora, cara. E esse game aí. O cara chamava Lester, né? Isso eu acho que eu não inventei, não. Acho que isso aí é. Eu acho que o personagem principal é. É, chama Lester mesmo. Esse game foi o pontapé inicial pra uma porrada de jogo depois que veio vetorizado também. Eu lembro Eu lembro muito bem do Flashback, que foi lançado depois. E um que assim, pouca gente jogou porque. Ele acabou ficando bobo, né? Porque no Play 1 você tinha jogos mais bem elaborados. Mas tem o Heart of Darkness. Não, pô, jogaço. Bom. Eu joguei. Não, comprei nós jogamos, na época. Nós jogamos, mas pra época, a galera que gostava de jogos mais de ação. É porque esse tipo esse de jogo já tinha ficado mais. Eram dois CDs o Heart of Darkness. E era bonito o negócio, cara. Era bonito. Eu lembro, tipo assim, depois do Flashback, desse Another aí. Esse tipo de jogo parece que morreu. Aí ficou aquela escassez, não tinha nada do tipo, assim. Pelo menos assim, eu não tinha conhecimento de nada do tipo. Quando eu vi na revista anunciando esse Heart of Darkness, que eu vi que aquele era o gráfico assim, da época, era o top da época, né? E a jogabilidade era essa, cara. Eu fiquei doido. Eu fui tal cara na época e comprei o. Cheguei lá, o camarada tava com esse jogo, eu comprei ele. Acho que não sei se o. Bah, tu chegou a pegar comigo, você comprou também? Como é que foi? Eu não lembro, cara. Na época, o Heart of Darkness? É, Heart of Darkness. Chegou a comprar também? Não sei. Deu até catar de alguém. Eu lembro que na era do Chrono. Do Chrono Cross, que a gente fez uma troca lá do CD. Né? Mas... Eu parava num ponto e o seu passava, né? Mas o CD dele lia no meu aparelho. O dele, só no dele que não lia. Falei, então fica com o meu que eu fico com o seu e tá tudo certo. Decepcionado, cara, que eu tava num vício danado, ele não passava daquele ponto de jeito nenhum, ele travava numa CG lá. Era uma merda quando travava uma RPG assim. Mas esse negócio do gráfico vetorial virou uma febre mesmo, que aí saiu esse Flashback, saiu o Another World, saiu o Flashback, aí depois tudo era essa porra, Star Fox, Virtua Racing, do Mega, tudo era esses troços quadradaço assim, o Flash 3D, é 3D, é foda. É horrível, né? Aquele Star Fox. Virtua Fighter 1, que eram uns bonecos tudo poligonal de luta, horrível. É o Virtua Fighter, né? É que falhou ali. Posso comentar sobre dois jogos aqui que me davam medo, por isso que me marcaram tanto. Um foi o Alien 3, que era de Super Nintendo, que eu me cagava de medo dele. E o Black Thorn. Black Thorn, muito Black bom. Black Thorn é um jogão, é da Blizzard, né? Black Thorn, ele, cara, o Black Thorn e o Alien, eles tinham uma trilha sonora que me deixava tenso quando eu jogava. É, até hoje é tenso com a porcaria. É, a introdução do Alien 3 Super Nintendo é doideira, cara. Doideira. Mas eu tô pra te falar uma coisa. Você lembra da época a dificuldade do Alien 3, né? Que era, não, né? Lembro. É porque a gente não entendia um ad em inglês na época. A gente passava uma perda. Eu fui jogar esses dias, cara, de bobeira. É assim, meia hora eu tava na missão 3, fases, assim. Com seis fases. É facinho. Alien 3 é aquele que joga com a Ripley careca. Isso. Eu lembro disso. Era o jogo da Discordia na época. Cara, que eu não conseguia sair. Eu não conseguia sair da primeira fase, porque eu não entendia nada de inglês. Mas eu achava o jogo tão bonito, cara. Olha como é que era o jogo pra mim. O que que era a diversão do jogo? Eu pegava e ficava andando, porque o jogo ele tinha o subterrâneo, ele tinha portas que acessavam outras plataformas, né? Eu desenhava todo o mapa da primeira fase. A minha diversão era explorar a fase e mapear na caderneta toda a fase. mas isso aí que é maneiro, cara. Se inventou. Eu fazia isso com o Phantasy Star, cara. Eu tinha todos os mapas desenhados assim no papel. Assim. Esse lance aí do Alien, a porcaria da Sun Games virou uma discussão assim, que a galera que tinha Mega e Super Nintendo, tipo assim, qual o gráfico mais maneiro? Mas tipo assim, não comparou o mesmo jogo, tipo assim, Alien do Mega com Alien do Super Nintendo, não. Botou assim, uma foto de uma área com a lua, assim, do Alien, e uma foto do Shinobi 3 com a lua, mais ou menos igual. Eu falei, puta que comparação, hein? Não, mas dava um ibope, assim, a galera. Assim, eu lembro que o Dudinha, não, o gráfico do Mega é melhor. Eu tinha Super Nintendo, nada, que era Nintendo. Quem tinha Mega era rico, era sempre só um vizinho do bairro que tinha o Mega Drive, o resto era Super Nintendo. Eu lembro que lembro do Jackson, colega nosso? Lembro, quem não lembra? Aí o Jackson também tinha o Mega Drive, mas ele vivia me pedindo Super Nintendo prestado pra jogar Mega Man X. A gente fez até um intercâmbio assim na época. Eu deixei com ele o Super Nintendo e catei o Mega dele pra jogar Ayrton Senna, que eu era viciado. Naquela época tinha tanta discussão boba, né, cara? Eu lembro que o Duda, mesmo quando eu conheci ele, a gente tava quase saindo no tapa, porque a gente tava brigando qual era o nome da moto do Jaspion, cara. É isso aí. E o Dudinho teve a cara de pau de dizer que mandou uma carta pro Jaspion. Eu falei assim, caralho, cara, você deve achar. Aí eu falei, mas ele é japonês, como é que ele vai ler sua carta? Cara, conhecia. Mas antigamente não, Bruno. Hoje em dia as discussões são mais é pior que isso. Pior, que hoje é pior. Hoje na internet. Mais chato. Hoje pior. Qualquer coisa que você fala já. Não. Hoje você fala assim, pô, eu gosto pra caralho do Halo, que é do Xbox. Aí nem que só comenta e vai assim, ó, lixo. Aí eu dou de cotovelo, Ah, eu gosto de God of War. Não, eu gosto de God of War. Esmaga botão. Você zera só apertando quadrado. Se você gosta de Halo, você é caixista. Se você gosta de God of War, você é sonista. Halo é jogo colorido, feio pra caralho. Aqui, voltando ao assunto, vocês lembraram do Alien? Eu gostava muito também do jogo, que eu alugava muito, era o Jurassic Park. Muito bom. Esse eu tinha medo. Ele era muito realista, né? Do Mega, a versão do Mega. Difícil pra caceta. Eu lembro que o jogo, qualquer coisa, você morria. O bonequinho era meio digitalizado, né? A fase do barco lá, era infernal aquela fase. Mas o jogo era muito legal. Era estilo do Alien. Pô, Tô vendo umas fotos dele aqui, eu conheci o Jurassic Park do Super Nintendo. Do Mega Drive é bem mais bombado, hein? Não, do Mega é maneiríssimo. E você jogava tanto com o Dr. Grant como com o Velociraptor. Tô vendo uma foto aqui com o Tiranossauro aqui, show de bola, hein? Ele saiu pra Sega CD também, não foi? Saiu o modo Sega CD, não tinha nada a ver, não. Era. Era ele outro era tipo Myst, né? Assim, sabe? Você ia de tela em tela, assim, explorando. Ah, tá. Bonitaço, bonitaço mesmo. O Fabrício, você viu aonde esse a primeira vez, o Jurassic Park? Eu aluguei, eu lembro que eu alugava esse bastante, alugava sempre. Eu vi, cara, num lugar, eu fui no meu, com meu pai no Rio, se eu não me engano, tava lançando esse jogo, cara. E meu pai caiu pra trás, meu pai, cara, falou, caramba, o personagem lá, eu vinha do circo vidrado, o Dr. Grant e o cara escolhendo qual que ele ia jogar. Né, que você podia escolher. Muito bom, cara. Já tá no, na era de ouro do jogo de plataforma, né? Olha, eu vou baixar esse Jurassic Park pra jogar. Eu tô. Não, joga, cara. Ele é bobado. Muito bom. Tô bobado. Cascudo. Tô bobado com o visual do jogo, cara. Que é isso? É cascudo, Ramon. Não, mas depois que você aprende a usar as armas, é tranquilo. É, mas dava medo, né, cara? Você morre muito com aqueles negócios de jogo de plataforma. De cair em buraco, errar pulo, mas... Aí, mas falando daqueles jogos lá vetorizados, flashback, cara, do, quando eu joguei só a versão do Mega. Tem a versão do Super Nintendo que eu nunca joguei. Mas a versão do Mega eu ficava bobado com as ceninhas, com os filmezinhos, né? Mas tinha no Super Nintendo também. Mas eu não joguei, eu não conheço a versão do Super Nintendo. Assim, eu jogo, eu sei que existe, mas eu nunca joguei. Reza a lenda que a do Mega é melhor. Não, eu imagino que seja. Olha aí, ó, a discussão aí. Ele saiu bem depois, inclusive, do Super Nintendo. Na melhor é a do PC, né, cara? Se você for considerar a mais completa, que a do PC era a única que tinha. Não pode nem entrar nessa discussão. Não, a do Mega é mais maneira porque a camisa dele no PC é vermelha. No Mega, como a paleta de cor não aguentava, é branca. E fica muito melhor, maluco. Na moral, se você vê o dá o visual, né? Não, mas o que eu tô falando é que no PC, o jogo tinha a sequência completa da introdução. Nos outros, não tinha. Ah, acho que no Sega CD tem também, né? Não, também não. O Sega CD é em filme. Foi até eu que te falei, lembro. Não sei que você não sabia. Que eu não sabia que tinha pro Sega CD. O Sega CD é um filme, é uma CGzinha mesmo, assim, não é aquele gráfico vetorial, não. Não, mas o do PC é esse gráfico com mais alguns segundos a mais de vídeo. Tem umas cenas a mais. É mais fácil de entender a história. Até. Quando ele tá correndo no PC, ele dá 4 passos, no Mega ele só dá 2, assim. É. Ele tá correndo. Tem menos sprite. Não, quando ele sobe na moto, parece ele ligando a moto de outros ângulos. A gente tá falando aí de Jurassic Park. Eu lembrei daquela notícia que saiu no ano passado do moleque que torrou $1,000 com Jurassic Park pra celular no celular do pai. Nossa senhora. O flashback, ele teve um lance de censura pela Nintendo, não teve? Teve no jogo. Eu não lembro, mas teve sim. Isso era muito comum. Mas que ele mudava nome de alguma coisa. Que a Nintendo era meio fresca, né? Tipo assim... É hoje. Igual, né? Tipo assim, Death Tower. Aí virou Cyber Tower. No nome de alguns locais. Ah, tá. Assim. É porque a terceira fase você participava de um reality show que era Dead Tower mesmo. Mas olha a diferença, cara. Do cara falar Dead Tower pra Cyber Tower. Você não sabe que nem onde que é. Você muda totalmente o contexto do negócio. O flashback, eu lembro que eu fiquei abobado quando eu vi o Davidson jogando, assim, que era... Ele tava na plataforma de cima e o mutante tava embaixo, assim. Cara, o boneco joga uma pedra, assim, mano. Jogou a pedra, aí caiu a pedra que é lá longe, o boneco foi lá ver que barulho era aquele. Aquilo na época eu achei inacreditável mesmo, aquela parada. Tinha isso. Hoje em dia, se os jogos de stealth não tiver isso, é tudo podre. É ridículo. Pô, você chegava perto do cara, ele dava uma coronhada, a animação era muito fluida, cara. Mas o que chamava atenção mesmo eram as cenas. as cenas antes dos estágios. Ah, eu tinha dia que eu ligava o Mega só pra ver a abertura, assim, do negócio. Não, eu... o password, você botasse lá Signos com Y, você via todas as CGs, assim. Eu ligava o Super Nintendo pra ouvir a música do Power Rangers cantada. Pô, não faz isso não, cara. Eu lembro dessa merda, cara. Power Rangers, no Super Nintendo. Eu ligava e resetava o videogame várias vezes só pra ouvir a música. Com certeza, pra depois a música da série, assim, que passava. Era cantado, o negócio... Pô, eu tinha mania de gravar a abertura de jogos em VHS. Entendeu? Eu tinha umas fitas VHS lotadas de abertura. O Orlando gravava o RPG inteiro que ele jogava. Eu gostava de gravar as aberturas, assim. Me amarrava. Cara, você gravava o quê? Com câmera mesmo? Você filmava? Não, vídeo. Não, eu ligava no vídeo cassete. Passava pelo vídeo. Passava pelo vídeo. Aí gravava. Fazia as gambiarras, mexe lá. Igual quando você gravava um programa de TV, assim. Aham, entendi. Aqui, mas falar dos games de plataforma, cara, eu não posso deixar de falar, cara, de dois jogos, assim, que pra mim marcaram época, que foi o Ninja Gaiden do Nintendinho, e tinha aquelas animações entre as fases, o jogo era estupidamente difícil. Eu acho que como ele tinha várias cutscenes entre uma fase e a outra, eu lembro direitinho, quando eu terminei, enfrentei um chefe sinistro na 12ª fase. Aí teve uma CG, uma sequência assim, de animação gigante. Falei, eu zerei o jogo. Eu tava vibrando, já tinha zerado o jogo. Olha lá, nova fase, a 13ª fase. A fase não tinha chão, não. Era só parede, um monte de morceguinho voando e a tela ainda ia andando ainda. Aí eu falei, puta que merda, eu não jogo isso nunca mais na minha vida. Não joguei, realmente. Não peguei pra jogar, pra zerar aquele jogo. Esse era qual? Nunca mais. Ninja Gaiden. O primeiro, né? Ah. O primeiro. O primeiro jogo até cutscene mesmo. É, eu bolei, cara, quando eu terminei a fase, mas foi muito grande a ceninha, assim, que teve, a animação que teve. Fazer o jogo. Reza a lenda que o nego ligar quando a Tectoy. Se foi a Tectoy, foi a Sega, porque eu não sei se usou no Brasil a parada. E tinha aquele negócio que você ligava. Hotline lá, você ligava pra reagir. O nego ligava só pra querer saber como é que continuava a história, assim, perguntar o que que acontecia depois. Os caras não conseguiam matar o chefe, não conseguiam acompanhar. Caraca, saber a história depois da onde não conseguia passar, ligava pra lá perguntar o que que acontecia depois, né? Nem pra perguntar. Acho que é Powerline, né? Acho que era Hotline, né? É, um negócio assim, a Nintendo ela tira. Tinha o telefone. Fala da Capcom, ninguém fala da Capcom, da Activision, mas a Nintendo ela tira lei de pedra, né? Enquanto ela puder tirar centavos, ela vai. vai te catar dinheiro, né? Ela não perdia tempo. A Capcom não tem, não, Deus. Mas você tinha que tomar cuidado porque tinha um hotline que era pornô. Esse aí você conhecia, né, Barato? Negasse, fodeu. E outro jogo de plataforma que pra mim também é o melhor da série, pra mim, é o Sonic 2. O pessoal fala muito do Sonic CD, mas o Sonic 2 pra mim é o que eu mais me diverti. O Sonic 2 do Mega é o melhor, cara. Foi com o Sonic 2, cara. A revolução mesmo veio no 1, porque... Não, acho que veio no 2, velho. No 2, não, então. Ele turbinava. Não, era bonitão. As músicas você... do 2, nossa senhora. Quando você compara aí... um com o 2, cara, teve um salto. Não, mas aí a mecânica do jogo, carregar a corrida, isso. Ah, aí, não, mas... No... É, isso aí, no 1 não tinha. É porque o 1... Colocar a história mesmo, a história... O 1 eu só joguei no Master System. No Mega eu só joguei o 2 mesmo. Ah, então, não, do Mega e do Master, coitado do Master. Ah, mas era bom. Bom, era Sonic bacana, 2, era bacana. O Master era maneiro pra caramba. Sonic 2 do Master, cara, era muito bom, era um outro jogo, né? Ele não era... Eu achava muito bom, o 1 eu gostava. O 1 que era bom, que vinha na memória do Master System 3, que era bom. O Sonic 2, a curiosidade dele, a versão do Master, é que a Tectoy foi que lançou primeiro mundialmente ele, assim. Ele saiu primeiro no Brasil em outubro, depois saiu em novembro nos Estados Unidos e no Japão. Ele foi lançado primeiro pela Tectoy no Brasil, essa versão do Master System. A SEGA, ela foi muito forte no Brasil durante um tempo. Foi, a Tectoy, né, cara? Mandou bastante aqui. É, mas o... agora vocês fizeram injustiça aí, né, cara? Bons tempos que os controles encaixavam em todos os videogames. É, é universal, cara. Menos no Nintendinho, né? Menos no Nintendinho. Mas o Phantom também tinha essa entrada universal. O Atari. É, bendita, bendita entrada que qualquer espirro travava o videogame. Travava o videogame. Mas vocês fizeram a injustiça aí, né, cara? Vocês estão falando da música do Sonic 2, é a do Sonic CD é sensacional, cara. Ah, não, é não. Ah, era aí, CD, né? Mas, quem é cantada, tinha, né? Quem tinha esse aí, com só o Bruno tinha Sega CD, né? Eu ia né, lá na casa do Bruno, né? Só pra ver a abertura do Sonic CD. Mas o jogo aí é ruim, o Sonic CD. O... Ah, eu gosto. Mas eu gostava também, cara. Eu tinha uma pra... vozinha, né? Quando você passava naqueles... Yes! Yeah. É, não, era falado. Saiu, era música, saiu um mesmo. Remake dele, né? Saiu um remake dele. Eu tenho, comprei. É pra Android? Não é remake, não, é. Não, só é pra... remasterizado. É, remasterizado. Não, tem pra. Não, saiu pra PlayStation. Pra... Acho que ele foi refeito pro PlayStation. Não, não. Não, mesma coisa, só deu um live, HDzinho, é, né? Filtrozinho, coisa, né? Mesma coisa. E tem as músicas. Conquista. Bonito pra caramba. É. Aí tem as duas versões, japa e americana, que a versão americana tinha música, a versão e você de pode... japa é só instrumental. E você pode trocar a versão do jogo durante a gameplay, né? Tipo essa remasterização que teve do Halo aí também, que você pode trocar durante o jogo. É, uma skin do Halo. Eu lembro que eu fiquei, no Sonic CD, eu fiquei, me broxou que eu fui batendo aquela televisãozinha pra ganhar uma vida. Aí eu já cantei. Ele fala assim, yeah. Uma vozinha. Porra, que merda. Mas você lembra, Barato, o nosso vizinho aí, o Davidson? Ele pegou, cara, meu Sega CD emprestado pra gravar num cassete todas as músicas do Sonic. Se você botasse num som, ele tocava a música da abertura, e né? Eu fiz, cara. Eu fiz isso com um jogo aí, eu não vou falar aqui não, senão o Barata vai... Final Fantasy. Não tem nada contra Final Fantasy não, pô, do dia que tem. Mas aqui, eu lembro que esse Sonic 2, por que ele foi tão marcante pra mim? Porque eu tinha um Master, né? Eu tinha um Master System, e eu jogava na casa da minha avó, e o meu avô, ele... Quando ele tava em casa, ele não me deixava jogar, porque segundo ele, estragava a TV. Aí eu ia pra casa da minha tia, né? Minha tia não queria abrir a porta pra mim. E eu, como eu era criança, eu pulava o muro da casa dela e entrava lá no quarto do meu primo pra jogar o Mega Drive, né? Aí ele tinha o Tiny Toons do Mega. Era foda. Jogão de plataforma também. É, muito bom. É. Só que eu lembro que eu gostava do Sonic 2, porque a primeira vez que eu joguei, quando eu peguei o bônus. Que entrou naquela tela meio que em 3D, tá ligado? É, impressionava mesmo. A minha cabeça explodiu quando eu vi aquilo a primeira vez, cara. Ia correndo, né? Tipo um Nossa, túnel, era, um tubo. Era insano, cara. Era muito... Impressionava mesmo aquele negócio. Mas o Sonic 2 também popularizou porque ele vinha com o Mega, cara. Eu não conheço ninguém que teve Mega que não teve Sonic não 2. Eu tinha antes disso, né? Então eu não tinha. Não, eu também. Eu tive a fita mesmo do Sonic. O meu veio com Sonic 1, porque era um dos primeiros. Cara, Sonic 1 parava na locadora só pra ficar vendo a abertura do Sonic 1. Ficava olhando aquela televisão na Ângela ali na locadora. Eu acho um muito mais marcante, assim, as músicas. Não, é isso que eu tô falando, pelo menos pra mim. Eu não sei. Aí você botava cima, baixo, esquerda, direita, cima, baixo, frente, baixo, esse. É isso aí, cima, baixo, esquerda, direita, start. Tem um jogo, né, que do Super Nintendo, que depois da minha decepção de ser tão difícil jogar a versão do Nintendinho, que é o Metroid, né, eu tive o prazer... de experimentar em 94 o Super Metroid no Super Nintendo. Era outro nível. Porque o que acontece? No Nintendo não tinha mapa, cara. Né? No Super Metroid ela já tinha. Nem compara, mapa. Era outro nível em relação até a outros jogos, cara. Era coisa de doido. Não tinha jogo naquela época igual a ele, né, cara? Ele foi o Castlevania da época dele. Ele foi o Symphony of the Night, assim, pra aquela época, a década de 90 ali. Né, ele mandou. Porque o jogo já começava, assim, uma, aquela, pra mim era uma armadura, né? Aquela personagem, aquela armadura lá, Sam, chegando naquele laboratório de cara, você enfrentava um chefão gigante ali dentro. E depois você começava a explorar aqueles vários... Você corria, explodia, né, o planeta, aí você, ia pra outro planeta, que era onde era, a missão do jogo mesmo. Porque... E falando em voz... É. A abertura era narrada. Era narrada aquela. Mas era com voz mesmo? Com voz. The Last Metroid in Captivity, não sei o que lá, contando a história. Né? Era bonito o jogo, cara. Bonito, cara. E sem contar assim, que ela tinha muito upgrade, você ia equipando a armadura. Ela começava simples, ganhava uma bolinha e equipando até o ponto que no final eu lembro quando eu ia enfrentar aquela mãe cérebro, né? O Modern Brain. Poxa, eu já tava assim, sem nada, né? Você tinha um comando que você vê que você explodia uma bomba lá, que ela só tirava a armadura e recarregava todos os tanques de energia dela. Ela se recarregava toda, assim. Na época, o que me chamou muita atenção, Super Metroid, quando eu aluguei a primeira vez, né? O Maikin falou comigo, leva esse aqui que é bom. Eu peguei, eu achei muito insano, foi a velocidade que a personagem corria nas fases. Ah, sabe? Quando você equipava a armadura com aquele boost dela. Não, até mesmo normal. Quando normal, tava... né? Era porque bem fluido. Em relação aos outros jogos de plataforma, ela, sabe, assim, para jogos que tinha personagens maiores, como era o Metroid, né? Era um personagem pequenininho, como no Mario, por exemplo, né? Então ela tinha uma movimentação sinistra mesmo, era muito bonito. É, você tinha os detalhes da armadura, você conseguia perceber, pisava a ambientação. Usava na água, a água... Pirrava, né, fazer os efeitos de luz que tinha, né, quando tinha iluminação no cenário. E na própria... na batalha final, né, quando aquela, a Modern Brain manda aquele raio em você, né, aquela cena ali que é muito maneira, que ela toda derretendo, né, babando, o monstro babando, e vem aquele Metroid gigante, começa a sugar a energia da mãe cérebro. Então, é fantástico o jogo. Esse jogo, a jogabilidade é perfeita. O jogo foi feito dentro de uma salinha também, os mesmos moldes lá do Mario 3. Mario 3, cara. Né? É bizarro. Eu lembro quando eu ia na locadora e via lá o Super Metroid. Tinha muito preconceito, eu achava a capa do jogo tão genérica, assim, eu achava que era um robô e um pterodátilo, assim, eu falei, caralho, que... A capa japa é mais bonita, a capa japonesa. É, mais bonita. Eu aí tenho uma fita japa. E que tem em inglês, né? É, ela tem dupla, né, ela tem... Várias línguas. Dual áudio. Ela tem subtítulo em japonês e inglês. É, jogo, tanto que hoje o nego fala aí, esses jogos são estilo Metroidvania. Metroidvania. É, inventaram também essa palavra aí, mal enrolada. Metroidvania. Porque marcou o estilo, né? Mas virou referência, pô. Diferente do Castlevania, que tem os jogos em plataformas muito bons e os jogos em 3D nem tão bons assim, o Metroid teve a fase Prime dele, que é foda demais. Era junto com os Transformers. Transformers Prime. Ele foi assim, um dos jogos que conseguiu fazer o port com sucesso, né? Saiu do 2D para um mundo totalmente em 3D e sem perder a essência. Sem perder, tem todas as características do jogo. Isso. Em primeira pessoa, né, cara? Primeira pessoa ainda. Quando eu joguei, eu achei muito bom esses do Wii aí. Eu tenho muita vontade de jogar, então, cara. Os dois primeiros são de GameCube, na verdade. É. Foram portados pro Wii também. Mas o Metroid Prime 3... Corruption do Wii é a última Coca-Cola do deserto, cara, porque o jogo é fascinante, desde a sonoridade da trilha sonora até o próprio jogo, a forma com que você controla no Wii, sabe, é perfeito, é tudo muito perfeito. A galera elogia muito a ambientação desses Prime. É muito bonito, é muito... É, sim. Ele junto com Ninja Gaiden foi os jogos que conseguiram migrar com sucesso pro 3D, assim. Ninja Gaiden também, a versão pro Xbox, foi aquela coisa de doido também, cara. Ah, mas saiu muito depois, aí já nem tinha pegado não, macete. Não, que aí não, já saiu tinha... não. Eles foram na mesma época, acho que 2004, 2000, alguma coisa. Eles não, foram mas na mesma aí já época, tinha, assim. Mas aí já tinha o Prince of Persia, nego já tinha pegado macete, assim, de... Cara, a Nintendo ela foi tão feliz no Metroid Prime que ela lançou um Metroid Prime pro Nintendo DS, ele todo em 3D, em primeira pessoa também. Pronto. E não perde em nada para os Metroid Prime dos consoles de mesa. O jogo é tão bom quanto, cara. O Prince of Persia, Bruno, ele foi, como se diz, é o... É, como fala? Foi o desbravador, assim, aquelas versões 3D do Prince of Persia, mas... eram sofríveis, né? É, nas primeiras versões dele. Prince of Persia 3D aí que... Então, era o Indiana Jones. O PC era tão PC ruim horrível. Que vinha naquele CD de revista. Gratuito. Mas quando começou 3, mesmo... Eu nem sei. Não fala não, porque eu tenho um jogo aqui até hoje chamado A Sangue Frio. O jogo, Cold Blood? É, o jogo é uma bosta, mas na época eu amava esse jogo, porque era o único jogo que eu tinha pro meu computador, que minha mãe me deu a revista, cara. Eu também joguei muito o Quinto Elemento lá. Não, quem não jogou aquele outro aí? Que era é? Triste. Die Hard. Die Hard Trailer. Que Time Cop. Time Commando, isso aí, Time Commando, tá doido, cara. Era meio 2D, meio 3D. E eu adorava esse jogo. Também, eu então, também. Quem não jogou, né, esse jogo, assim, vai ver ele hoje, assim, é terrível. Não, já era terrível na época, já, mas eu adorava. Bom, galera, entrando aí na era do 3D mesmo, né, 3D obteve sucesso, entre aspas, aí. E já é um clássico, né? O console PlayStation 1 tinha um jogo de plataforma que eu me amarrava, que eu achava muito insano, que era o Pandemonium. Lembram desse? Esse não. Eu pra mim, foi um dos primeiros jogos de PS1 que eu tive. Foi o Pandemonium. Pandemonium, cara, era um jogo em 3D, todo em 3D, só que você só conseguia andar pra frente, pra trás e subir nas plataformas. Mas você tinha aquela sensação de profundidade na fase, né? E o personagem, ele ficava às vezes numa distância diferente, trocava a câmera, mas ele era plataforma. Cara, mas ele era muito rápido. Era um jogo muito rápido, era muito doido esse jogo. Era o 2D e meio, né, que a galera fala. Não, é 3D, só que jogava... Jogava em... É, ué, igual o Mega Man Power Up, o Maverick Hunter. Isso, lá, igual é o Tomba 2 também. Então, é 2D e meio que eles falam, isso, que é todo feito em 3D, só que... Cara, que merda, né? 2D e meio, nada a ver isso, né? É, inventaram, mas é isso aí. É igual o MP10. Eu lembrei, pensei na mesma coisa. Porque o Clonoa é do mesmo jeito, tem vários que estão nesse mesmo estilo aí. É. E o Pandemonium, na época, eu jogava demais, cara. Jogava muito mesmo. E não entendia nada do jogo, pra falar a verdade. Nessa época do PS1, vieram também outros jogos que fizeram muito sucesso, que na época também... Que os filmes da Disney, sempre os jogos foram bons... O jogo do Hércules. Nossa, era fantástico. Legal. Era fantástico esse jogo, cara. Também e era cascudo. Foi um dos primeiros que eu joguei. E era cascudo. É, não era pra criança. Criança não zerava o jogo. Então, galera, outro jogo que eu queria falar também, que é do Play 1, que pra mim é o melhor que tem desse gênero aí. O Bruno que adora também, concorda comigo em gênero, número e grau. Os dois da série do Oddworld lá, que é o Abe Odyssey, que é o primeiro, e o Abe Exodus. É um bichinho lá que ele é escravo de uma fábrica, da Rupture Farm, uma fábrica de processamento de carne lá. O jogo ele tem uma pegada ecológica assim, né, Fabrício? Tem. Tem as mensagens assim, que você tá acabando com... Com os animais. Com os animais, com a natureza, cara. Só consumindo. Eu acho muito foda, cara, o design do jogo, aqueles... Aqueles Glocons lá, que são os... Como se fossem os empresários, assim, os caras com charuto, só... Final Fantasy VII também tem essa pegada ecológica aí. Tem mesmo. Tem, só pô. Que é ruim. Só que é ruim, vai ganhar. É. Aí você tem que salvar... Esse do Abe, você, ele, o trabalhadorzinho da fábrica lá, o escravo, é maneiro que tem muito detalhe maneiro que quase ninguém percebe no jogo, que ele tem a boca costurada, você reparou isso, né, Fabinho? Claro, na capa do na jogo. Capa, né? Não, mas por que ele tem a boca costurada, que... porra? Ah, conta lá também. Que fala, acho que fala não conta que... não, acho que deixa no ar isso, né, que é pra, ele não, pra os escravos não comerem as paradas, só pra... Não, mas não tem, a gente tem que costurar a sua boca... Alguém dele. Ele já costura ele com a boca costurada. Né? É, todos os escravos da fábrica têm a boca costurada pra não comer a parada. Igual no 2, que no 2 eles usam os escravos pra extrair os ossos do cemitério deles mesmo. Aí eles costuram um olho pra eles não verem que eles estão profanando lá. Que jogo de criança, cara. Não, o jogo é pesado, cara. É pesado. As mortes você morre do e ele era obscuro. Pra tudo que é lado. E ele era obscuro. Olha, pra caramba. E vou te falar, as CGs desse jogo, até pra hoje é bonita pra caralho. Era top de linha do play mesmo. Aí você tinha que salvar os escravos da fábrica, era a maneira que você tinha que conversar com os bichos. Você tinha os comandos lá, hello, não sei o que, aí o cara te respondia, você falava, follow me. Você tinha que levar eles até o. E era um por um, né, Bruno? Um é um por um. É, no um é um por um, é infernal isso. Aí, hoje pra mim não dá mais não. Eles tentaram continuar esse jogo em umas edições aí em 3D que não foram muito felizes, não. Eu peguei aqui, eu até comprei a. Uma promoção, uma versão pra PS Vita, uma merda. Não, o Max Odyssey é ruim mesmo, mas o aquele do não, que é um outro personagem lá é maneiro. Não, tem um que é bom também, Bruno. Não, mas aquele o que o Ramon tá Bill falando é a continuação mesmo, pra ver, que saiu pro Xbox primeirão, assim, o Max Odyssey. Então, não é, eu sei qual que é 3D, horrível de guia. Horrível. Você guiar é impossível. Eu peguei a versão aqui pra PS Vita, nossa senhora. Não, mas tem um que é bom em primeira pessoa, que é aquele Strange War. Esse é em terceira, né? Cara, mas esse jogo ele é muito sinistro mesmo. Tipo assim, a história é que as ações da fábrica estão caindo porque tá acabando os animais que eles fazem a comida lá. Eles fazem... É muito maneiro as paradas, assim. O nome dos bichos, tem os Paramitas lá, que é um animal. Isso. Aí é Paramite Pies, o nome da... E tem uns slogans, eu não sei, assim, tipo assim, aí tem os computadores na fábrica, assim, que fica tipo umas frases motivacionais, assim, viva pouco, trabalhe muito e morra cedo, um negócio assim, muito escroto essa parada aí. Escravos que se revoltaram serão fuzilados, umas paradas muito escrotas mesmo. Aí ele descobre que o cara tem um plano lá pra alavancar as vendas, que ele vai lançar um doce novo. Aí o doce é o Mudokon Pop, assim, é o pirulito feito desses escravos. Só que a foto assim, da divulgação lá da reunião dele é a cabeça desses Mudokons enfiado numa estaca, assim, todo fudido, cheio de sangue. Assim. Aí ele bola com ele, tenta fugir e salvar os caras da fábrica. E no 2 é um refrigerante que eles fazem usando os ossos dos cadáveres e as lágrimas dos bichos, assim, eles ficam dando choque. Os bichos chorando, eles vão coletando a lágrima pra dar o sabor lá. Que mensagem maravilhosa. Soul Storm Crew. Isso é bem muito sinistro, bom. Né, cara? Mas cara, o clima do jogo era obscuro. Era escuro. E é muito difícil, pra quem não tá acostumado. Muito difícil. Porque qualquer. E o primeiro, no remake, coisa... dá pra você ficar salvando qualquer coisa, mas no primeirão não dava não, era checkpoint só. Aí no 2 tinha até um quick save, que você podia dar o quick save, mas se você resetasse o computador, o PlayStation você perdia. Era só pra você não se estressar tanto. Era muito foda aquelas paradas que tinha no jogo. Tinha um negócio que você controlava, podia controlar a mente dos inimigos. Você jogou pouco, né, Bruno? Não, joguei muito. Não, eu não aguentava ver, cara. Eu nem joguei, você tem ideia. Você tá igual esse, eu, então. Esse de controlar os inimigos era muito maneiro, que você podia controlar esses caras no 2, por exemplo. Você controlava esses caras que são os empresários, você podia dar ordem pros inimigos, enganar os inimigos. Vem cá... É, atira no, mandava um atirar no outro, aí os caras atiravam. Os mini cutulos lá que, tem, que são os inimigos. No PlayStation 1, outro marco que também não pode deixar passar, que veio junto com o início do PlayStation 1, foi o Crash Bandicoot. Onde você tinha um jeito novo. É. De jogo de plataforma. Era em 3D, mas aquele 3D bem. Bem limitado, né? Você tinha Mas eu acho bem feito até hoje. O jogo não, Crash é muito bonito. É. A animação do jogo é muito boa. O jogo não tem bug. Onde você pula, você para. É, ele é muito bem feito, né? Você não passa raiva com ele, não. Que legal não. Dele. Do Crash, a gente vê aqui no 1. Ele é bem, assim, tem aquela dificuldade da época antigona mesmo, assim, dos jogos de plataforma. No 2, o jogo já evoluiu, já ficou maior, mais elaborado. E no 3, ele ganhou, assim, gráfico, né? Eles trabalharam muito no gráfico, a água. Eu sempre gostei mais do 1, porque o Crash, ele tem uma cara de psicopata no 1, né? E no 3 ele é mais expressão, né? No 1 é só aquela cara. Não, e ele é vesgo. É. Ele é vesgo no 1, tá ligado? No 3 ele já é mais fofinho, sabe? Ele foi o mascote do PlayStation por muito tempo. É, aquela época que tinha que ter mascote. Aí depois a Naughty Dog vendeu e acabou com o. E tá rolando um boato aí que vai sair por essa outra empresa que comprou o Crash e ela tá produzindo um novo Crash. Em cima do design daquele Crash que saiu pra PS2 que ele usa uma bermuda jeans. Ah, tá. Mas já é dos jogos novos, né? Isso. É, daquele jogo. Essa é hora que o Fabrício falou que ele deixou o mascote morrer, mas foi proposital que o PlayStation queria tirar esse negócio de. Ele tinha aquela imagem de videogame mais pra adulto, assim. Enquanto a Nintendo era pra criança. Aí não queria ter o Crash vinculado ao console. Deixou morrer mesmo. Naquela época todo mundo tinha que ter console. Tinha que ter o Mario da Nintendo, o Sonic, até o Gex era foi do 3D. Nossa, mas o Crash era muito divertido, cara. Essa tirada do mascote aí, em relação ao público, foi igual o que aconteceu com a própria Sega, que na época era o Alex Kidd, né? Aí o Alex Kidd, ele era aquele assim, bem infantil, né? Era um garotinho, né? Um molequinho. E ruim demais. Né? Mas ele ficou assim, quando saiu o Sonic, né? A Sega já pegou, como era o público dela, era os adolescentes, ela lançou um bichinho mais descolado, né? Que era o Sonic. Mais pra frente, né? O bicho rápido. Aí também quicaram lá o Alex Kidd. Que a gente não sabe se é um moleque, se é um macaco. Mas ó, né, tem aquele jogo hoje, Sonic Generation, você vê como que aquele Sonic gordinho do Mega é mil vezes mais carismático do que porque o Sonic pernudo. Porque o Sonic pernudo revoltado. É verdade. Tomou um aspecto mais japa, né? Aí a porra da SEGA, o único jogo do Sonic que fez sucesso em pouco tempo, assim, ela vai e não faz continuação, não faz porra nenhuma. Abandona e... Eu tô esperando uma promoção relâmpago aí pra eu pegar aquele jogo de corrida lá que você tem, Deus. Muito bom, pô. Todos dois são muito bons. Mas eu não vou pagar aquele valor absurdo que eles estão pedindo lá na PSN. A gente pagou baratinho, velho. A gente pegou promoção, a gente ainda rachou, né, naquele macete. Ainda rachou ainda, naquele macete do Xbox. E jogou muito, né? Esse jogo do corrida é nostalgia pura, cara. Ah, o Gabriel me deu uma coça. O Gabriel é fã do Sonic, cara. Ele adora. Foi o primeiro jogo que ele zerou, assim, que ele terminou. Ele tinha 6 anos. 5 pra 6 anos. Foi o Sonic Generation, que ele fala que é o Sonic barrigudinho. Ele só fala, pai, eu quero o jogo do Sonic barrigudinho. Ele não... Ele deleta aquele outro, Sonic. Esse jogo do Sonic Corrida é muita nostalgia, cara. Que tem essa galera da SEGA toda das antigas. O Sonic, o Alex Kidd, o Bonanza Bros lá, Bonanza o pessoal Bros. Do tem que Golden Axe. Tem que juntar dinheiro e comprar a galera. É, o Jet Set. Até do Dreamcast, né? Aquele lugar. Tem o Shemui. Tem o Shemui. Ó, mas o Virtua Fighter. O Dreamcast. Aquela do Space Channel 5 lá. Cara, eu lembro que a única vez que eu joguei Dreamcast na minha vida, eu joguei lá em Friburgo, numa loja, né, que eu paguei pra jogar. E se eu não me engano, era o Sonic Adventure que eu joguei, que tinha o Shadow. E tinha o Sonic, quando você jogava pra dois, e era uma corrida de patins na fase. É o Sonic Adventure 2, eu acho. Nossa, cara, quando eu vi aquilo, cara, minha cabeça explodiu também, porque aquilo pra época era uma loucura, aquele jogo. Era, mas você não jogava, o jogo é tão rápido. É, era muito difícil fazer nada. Parecia que era um jogo de trilho, assim, né? Era isso, mas era. Tinha do GameCube o Saulo, filho do Luizão, tinha. Você não jogava, o bicho só deslizava e acabou a fase. Ó, você tava falando aí do. Uma coisa linda pra época, né, cara? Tava falando aí do Crash, bonito, o jogo de kart do Crash pra mim é o melhor que tem. Ah, o Crash Team Racing. Crash Team Racing. Isso eu joguei. Mas o Crash Nitro Kart também é maneiro, eu não gostava dele não, mas. Só era muito mais fácil, né, Bruno? O Nitro Kart. Não, e pior, o Crash Team Racing era muito mais maneiro. O Crash Team Race, ele espremeu... Legal, com história, tinha chefe, tinha... Então, não, o Crash Team Race é sensacional. Ele pegou a ideia do Diddy Kong Race e evoluiu a mil, né? Que era o mesmo esquema do Diddy Kong Race, enfim. Eu acho muito melhor do que o Mario Kart, por exemplo, do Nintendo 64. Ah, não. Não, o Mario Kart do Nintendo 64 pra mim é o melhor de todos. Apesar de ser chupado, eu gosto também. Até a derrapadinha tem. Não, é totalmente chupado, mas é muito. Eu acho muito melhor. Mais divertido, você acha? Muito, muito mais o divertido. O Mario Kart 64 não tem como, porque pegar aquele jogo que você jogar com 4 controles, com mais 3 amigos seus, nossa senhora, não tem coisa melhor. O Mario não. Kart é porque ele ganha por causa do carisma dos personagens. Do Crash é genericaço, assim, mas as pistas do Crash, tem onde ter atalho na fase, o cenário, pô, eu acho muito melhor. Pô, mas mais divertido. E falando nesse jogo de kart, pra mim, o Transformers do Sonic dá de mil também aí, dando muito Mario Kart aí. Esse aí eu não joguei, tanto, só tomei uma coça lá do seu filho. Não, o jogo é bonitaço esse Transformers. Maneiríssimo. É, ele tem uma ambientação bem legal. Ele... O cenário do Golden Axe, maluco, toca aquela música da abertura do Golden Axe, é muita nostalgia mesmo. Eu gostei muito daquela fase lá que você passa em cima de um porta-aviões. É o do Afterburner, muito foda. Pra mim é a melhor fase. Maneiro, né? É, galera, eu acho que deu pra gente fazer um retrospecto da história dos jogos. Deu pra ver também que tem muito jogo de plataforma, todos muito legais, né, que fizeram história, né? Acho que deu pra gente cobrir o que a gente lembrou. Quem não conhecia vai ficar conhecendo, vai até ter oportunidade de jogar. Esses jogos estão todos aí em emuladores aí, né? Isso aí é só uma pontinha do iceberg, né, Bruno? Isso aí. É, vai ter muito jogo, cara. Se for falar tudo, vai citar e vai vir Gargoyle's Quest. Tem o Ghosts and Ghosts, Rigar, é muito jogo de plataforma. Mamma mia! Do Delcio, a gente ficava falando assim, as histórias de flipper, assim, o cara uma vez conseguiu entrar nessa porta aqui, você vai pra uma fase, é tudo mentira. Assim. Pegar uma, 4 pessoas, pegar uma pizza no Tartaruga Ninja, renovar a energia ao mesmo tempo. Essa aí é a lenda, já. Delcio, então, vamos assim, ele disse, depois disso, a gente fica tentando, porra, o cara fantasiava, assim. Acho que os macetes mais inventados, assim, de fantasia era com Tomb Raider do Play 1, cara. Mas os macetes, assim, que tem como provar, por exemplo, passar o esgoto sem matar ninguém. Isso aí essa é tem mesmo, tranquilo. Passar a fase da estrada sem matar ninguém, passar a fase do... Da estrada, não. Passar a fase do... Do skate. Do skate sem matar ninguém, pra não vir aquelas bombardeio. Né? Tinha essas paradas, assim. Você tá fazia. Falando do arcade ou do... Do arcade mesmo, assim. Eu lembro que foi um cara uma vez lá na locadora que você tinha... Era com o Jean, não era, Delson? Uhum. Você tinha locadora. Isso. E o cara falou que se eu fizesse o macete ali na tela de menu do Mortal Kombat 3 do Super Nintendo, pra... Você liberar aquelas opções de fatalities com botão e tudo mais. Uhum. Se eu fizesse o mesmo macete no Tomb Raider 2 do Play 1, eu jogava com a Lara Croft sem roupa. E eu caí, né? Eu caí nisso. Você tinha um monte da Lara. Tinha uns mitos do Street Fighter lá também, que você enfrentava. É, esse do Gudel tá falando aí do Tartaruga Ninja na fase do esgoto. Você ficasse em pé numa quinazinha lá do esgoto. Ninguém conseguia te acertar. Eu tenho uma lenda melhor de todas aí, que era do Tartaruga Ninja do Nintendinho. Que se você jogasse sem morrer e até o destruidor, se você chegasse no final... Paralisava o destruidor. Não, você mijava na roupa, assim. Essa história que eu achei que você fosse contar do Tiroteco lá.